Navio Pirata 64! Bucas e Bucas, todos vocês sejam muito bem-vindos, estamos mais uma vez reunidos, felizes e contentes, celebrando os gatos que peidam. Meu nome é Raoni Marx e eu estou aqui com o Daniel W. Ponto. Oi, eu estou aqui de novo, nessa maldição que não acaba nunca. É tipo uma maldição, tá ligado? Tipo, eles te botam pra navegar um navio pelo resto da sua... por toda a eternidade, pela tá ligado? Pela eternidade. O David Jones do podcast. Exato, cara. E hoje nós temos um convidado ilustre. Muito ilustre. O senhor Gabriel Imperiano! Olá, Bussas. Fala oi! Sempre quis falar isso, me desculpa. Olá, nossa, tudo bem, ele cara. Ele falou isso eu posso. Vezes desde que ele chegou. Ele só... Nossa, ele veio, tipo, eu vou pra São Paulo só pra falar Bussas. Só pra falar Bussas pra todo mundo. O maior número de vezes possível. Possível. Eu precisava fazer isso, mas obrigado pela oportunidade. Claro, obrigado, cara. Obrigado ao senhor Falco, que me convidou lá no Rio de Janeiro, e tem sido um prazer falar com vocês, conhecer vocês, e espero que seja o maior rolê esse podcast. Cara, está sendo o maior rolê. Pra quem não sabe, pra quem não reparou, pra quem não conhece, o senhor Gabriel Imperiano é um dos nossos queridos bucaneiros do Convés, sempre presente. E chamamos ele aqui pra conversar sobre assuntos muito pertinentes, tipo... Muito pertinentes. Gatos que peidam. Gatos que peidam. Gatos que peidam. Gatos que peidam. O que você acha? Cara, eu acho que isso aí é uma evolução da espécie, né, cara? Com certeza, eu cara. Eu acho que é um mecanismo de defesa. Tem que ser... E não, eu já tenho uma opinião mais bolsonarista do assunto, cara. Eu acho que é tipo biohazard, cara. Você tem que começar a separar esses gatos aí... Os que peidam dos que não peidam. Exato. Ter cuidado pra eles não se reproduzirem, entendeu? É, tem que ficar esperto, cara. É, e, camada de ozônio. Porra, foda, é, né? Peidofobia é um negócio, cara. É, porque você pode ver, daqui a pouco a galera começa a postar no Facebook que os gatos estão acabando com a camada de ozônio, vão acreditar... Bolsonaro, Feliciano, todo mundo fala. Fudeu, vai ser complicado, cara, ser realmente. Foda, é ótimo que a gente tem que impedir os gatos que peidam de reproduzir pra isolar o gene do peido. Tá sim, cara, porque tem um genezinho ali que produz gases. Um gene felino de peido. De gases. Eu diria 3 cromossomos. São 3 cromossomos. Exatamente. Caralho. Azinho ou azão? Azão. É dominante. Peido dominante. Pra quem não sabe, Gabriel Imperiano também é um biólogo barra geneticista. Sim. Sim. E a gente trouxe ele pra cá justamente pra falar sobre essas coisas. Exatamente. Brincadeira, ele não sabe de nada disso, nem a gente. A gente veio aqui pra falar sobre coisas legais. Eu sei. Sim, você não sabe nada, claro. Pra mim não é novidade gatos que peidam. Estudei isso na faculdade de peido. Peidologia. PhD em peido. Gasologia. A gente trouxe o Makoto porque o Makoto sabia tudo sobre Tokusatsu, e a gente trouxe o Maicon porque o Maicon sabia tudo sobre terror. Mas a gente trouxe o Senhor Imperiano porque ele é PhD em, tipo, e essa é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse, tipo, se eu fosse produtor de um programa de TV, alguém me falasse, tipo, a gente precisa de um especialista nisso, e eu falo, não, eu me demito porque eu nunca consegui. Sim. Porque ele é um grande PhD em passinho. Sim, cara. Passinho. Vamos começar por aí, cara. Explique para os nossos queridos ouvintes. É, primeiro, o que é? Exato. No que consiste? Passinho de funk. Então, lá para 2011, eu fui convidado por 2 amigos meus, jornalistas, né? Porque eles estavam produzindo a primeira batalha do passinho no Morro do Borel. E eu achei super interessante. Nossa, ele acabou de começar, eu já tenho tantas perguntas. Pois é, cara. Tá, cara, continua. Faça. A gente vai fazer. Vai ser interessante. Cara. Em 2011. Então, eu falei, ah, claro, bora, lá na Chácara do Céu. E chegando lá, eu não tinha noção da dimensão da coisa. É pique, isso foi pique batalha de breakdance, assim. É, mas só que era bem improvisado. Só que muito bem, muito improvisado. Tipo. Isso é. E eu, assim, vendo a precariedade da coisa, eu até comecei a ajudar, entendeu? Mas ainda assim tinha uma estrutura, tinha um puta DJ, entendeu? O DJ na época ali, que tava ali representando, era o... DJ Vini Max, vocês vão lembrar da música mais famosa dele, que é aquela Banho de Espuma, é muito legal. Caralho, então, cara. Esse cara que devia ser a música da banheira do Gugu, ao invés daquela outra. Nossa, né, cara, Uba Uba Uba aí não faz sentido nenhum, cara. Isso não remete a Banho de Espuma, cara, Uba Uba Uba. E a banheira de 95, esse rap de 95 também. Ah, é? Caralho, cara. Sacanagem. Então, tipo, pô. O patrão perdeu a mão, né? Perdeu a mão nessa, cara. O patrão deu um olho. até tinha uma estrutura muito boa, entendeu? O pessoal certo. Que estava envolvido era muito bom. E eu não tinha noção. E quando eu cheguei lá, vi aquela molecada tímida, sabe? Com medo de chegar, porque era novo, era novidade, entendeu? Mas 5 minutos depois, assim, depois de ter chegado, aí começou a aparecer van da Red... Posso fazer um jabazinho aqui? Por favor, vai que vai. Van da Red Bull. Não, louco. Daqui a pouco vem Globo. Daqui a pouco vem o Fly, que é o tipo coreógrafo da Globo. Uhum. E daqui a pouco... E mais um repórter do Fantástico. Caralho, cara. Aí eu, uau, então o negócio é huge, é né? Sério. É sério. Tomou umas proporções insanas. Exato. E eu ajudei, sabe, a escrever os papelzinhos que foi colado com alfinete, foram colados assim, com alfinete na camisa dos garotos, sabe? Que animal, cara. Assim, foi pequeno, mas foi histórico o negócio. Uhum. Foi bem precário, assim, o negócio. Mas esse pequeno aí rendeu o programa da Xuxa, rendeu a matériazinha no Fantástico, rendeu matériazinha no site da Red Bull. E em que ano foi isso? Isso foi 2011. E a partir daí o negócio foi crescendo, desenvolvendo. E as batalhas, assim, aconteceram várias batalhas, muitas. Vou botar aí pra você mais 20, acho que até mais. Caralho, até, cara. Até mais. Com que frequência elas aconteceram? Então, assim? Na primeira etapa, no primeiro ano mesmo, 2011, foram, se eu não me engano, posso falar besteira aqui, mas foram umas 4, assim, mais ou menos. E a final foi no Sesc da Tijuca, entendeu? E essa final, ela foi televisionada. Televisionada não, foi gravada. Teve uma equipe do Fantástico lá. Que da hora. E a equipe da Xuxa acompanhou o tempo inteiro. Uhum. E isso me rendeu alguns papagaios de pirata. Sério, alguns. Aquele Profissão Repórter também cobriu o evento. Certo. Uhum. E no dia que eu apareci no Profissão Repórter, a primeira pessoa que eu vi no dia, que era um frentista, ele nem ia abastecer meu carro. Ele me reconheceu de longe. Pô, vem cá, você não... Você apareceu ontem na Globo, não apareceu? Uhum. É, sim. Era que eu. Ou seja, eu fui como entusiasta, entendeu? Uhum. Por estar com os meus amigos ali, ajudando eles, acompanhando. Eu ficava, sabe? Sim. Maravilhado. E eu fui me envolvendo, entendeu? Ajudando, sabe? Que da hora, cara. Então, montando a cena ali. Isso me possibilitava de estar perto. Entendeu? Certo. Uhum. E a mais difícil, assim, foi a do Salgueiro, cara. Salgueiro, nossa, era um caldeirão. Tem uma música que é assim, Salgueiro é o caldeirão. Nossa, o Salgueiro foi um caldeirão. E eu trabalhei muito nesse evento. Mas, sabe, o maior prazer. Foi, que da hora, foi lindo. E... Ah, é louco ver uma cena crescendo. E, tipo, ajudando a fazer uma cena crescer e ver o bagulho tomando uma proporção insana, sim, né, cara? 2011, 2012, teve... A batalha foi crescendo e já... Pegou um patrocínio daquela grande marca de refrigerante vermelho, sabe? Que tem no Brasil inteiro. Ah, sim. Tem um comercial do Natal, então patrocinou o evento. Exato. Que então foda. Ficou grande mesmo o negócio, cara. Ficou que grande. Doido, cara. E no ano seguinte, sabe? Eles pegaram mais patrocínios, sabe? Mais patrocínios e colocaram milhares de pessoas no Parque de Madureira. Foi assim... Se eu não me engano, foram... Acho que foram 25 mil pessoas, cara. Caralho, cara. Foi um que animal, assim, velho. Absurdo. Nossa, gente pra caceta, velho. Muita gente. Só pra ver assim, a eliminatória final da Batalha do Passinho. Só a que... final, de fato, foi no programa do Faustão, Luciano Huck, eu não lembro mesmo? Qual. Ah, é? É, foi. Aí fica, caceta, sobraram, o bagulho tomou o tamanho bizarro. Sim, sobraram 3 dançarinos ou 4. E quem ganhou, de fato, foi um rapaz que era... Não, de Madureira quem ganhou foi até um rapaz que não tinha braço. Ele não tem braço, acho que ele teve... Tá ali dormindo, alguma coisa, não sei, que ele só tem dois. Só tem a mão assim, presa assim no ombro, sim, entendeu? E sensacional, cara. Foi superação. Caramba. Esse garoto ganhou. Mas quem venceu foi o Wiltinho, um rapaz que hoje em dia ele dança no Dream Team do Passinho, um grupo que se formou dessa galera e eles gravaram CD. Galera mais foda do rolê, assim. Sério, se apresenta tudo quanto é lugar, entendeu? Se vocês forem pesquisar, são bem famosinhos. Que animal, cara. E depois disso, o que aconteceu? Depois desse patrocínio todo aí, do mega evento, teve assim uma divisão. Então, continuou assim, o Dream Team do Passinho, sabe? Os, os caras são famosos, o produtor deles é o mesmo cara da Ivete Sangalo. Que doido, cara. É. E surgiu uma outra vertente, que eles foram pra dança, né? Formaram companhia de dança, que se chama... Companhia de dança, se chama Na Batalha. Entendi. Fizeram um espetáculo artístico mesmo, sabe? Uhum. Pegaram uma... uma professora de dança, sabe, meio conceituada, e preparou o espetáculo. E se apresentaram com esse espetáculo no Teatro João Caetano durante um bom tempo, ficou em cartaz o evento. E a partir daí, eles tiveram o convite de ir a Nova York. Que louco, cara. Que é o rolê. Eles foram a Nova York. Foi esse rolê que você foi? Você disse? Que animal. E eu tive a grande oportunidade de ir a Nova York com eles, cara. Novamente, a minha amiga, Gabriel, você quer a Nova York com a gente? Eu falei, uau. Pô, mas é lógico, né? É claro que eu quero. Que da hora, cara. É claro que eu quero. Então, eu, em março, Nova York foi em julho. Em março eu já tinha ido já, mas de férias, de boa. Que ano que foi? 2012? Amigos. Ano passado. Ano passado, entendi. Foi ano passado. Eu tinha ido com os meus amigos a Califórnia ali, Vegas, pá, mas, pô, férias. Sim, sim. Aí ela, pô, assim, um mês e meio antes, assim, dois meses, ela, pô, tu quer ir? Sabe, eu quero, óbvio que eu quero. Uhum. E como eu tenho facilidade, assim, o pessoal deve estar achando que sou rico pra caralho, não. Eu tenho facilidade pra arrumar passagem, bem barata, assim. Justo, porque quero. Meus amigos, tem outro amigo que trabalha... United e tudo mais. Cara, procure um amigo da United Airlines ou na US Airways, cara. Faça isso. Resolve o problema, né? Resolve super barato, entendeu? Da hora, tu faz primeira classe a preço de Rio São Paulo. Caralho, cara. Caralho, cara. Que animal. É sério, E eu falei, pô... Colo no aeroporto pra fazer amizade, sabe? Tipo, sim, quer ser meu amigo? Cara, onde você trabalha? Quer ser meu amigo? E... Então eu falei, amigo... falar o nome dele, Alan, cara, eu preciso de uma passagem, cara. Eu preciso fazer uma missão aí, cara. Ele topou, ele falou, não, beleza, vamos ver aqui. Ele me conseguiu a passagem e eu fui. Eu sei que foi incrível, eu sempre tive vontade, sonho de ir a Nova York, sabe, conhecer Nova York, ver o que eles fazem, hip hop, sabe, descobrir os clubes, entendeu? Eu sempre tive essa vontade. E chegando lá, eu acabei me envolvendo mais do que eu esperava. Pode crer. Entendeu? Mais do que eu esperava. E acabei trabalhando mesmo, cara. Na que produção, da hora, cara. Na produção da batalha. Ficou envolvidão mesmo no movimento do bagulho, né? Sim, e por quê? Por que eles foram a Nova York? Eles foram se apresentar nada mais, nada menos do que no Lincoln Center. Louco, cara. Que bem louco, cara. Lincoln Center. Mas qual que era o lance? Era tipo um rolê só deles ou tipo era um evento de danças e coisas do gênero? Era um evento de dança. Uhum. Era um evento de dança. Que animal, cara. E nesse evento, sabe, tinha apresentação musical também. Era um festival de verão deles no Lincoln Center. Uhum. Tinha até um grupo também de hip hop, que é o Henry Harris, que eles apresentam um espetáculo que se chama Pure Movement. Foi dito lá que eles eram um grupo mais assim, mais conceituado de hip hop, entendeu? Que doido, cara. Lá fora. E muito legal até que teve uma... Eles foram se conhecer, né? Numa quadra, assim, do... Numa quadra lá de basquete lá do Lincoln Center, né? E, pô, nenhum dos moleques do passinho fala inglês, né? E nem a galera da produção meio que falava assim. Então eu fazia essa ponte. Até porque a América, como eu disse, já não era mais segredo pra mim. Eu tinha ido já em março. Então tava fresquinho, sabe? E eu ajudei muito eles nessa parte aí. E eu fiz, assim, a ponte, né? Apresentei a galera do hip hop. Que pra animal, galera cara. Do passinho. Ah, que do caralho, velho. Pô, foi sensacional, cara. Que bagulho porque foda, porque essa galera do Henry Harris, sabe? Uhum. Todos eles dão aula, cara. De qualquer coisa, qualquer estilo, os qualquer caras são boludo pra caralho. Eles dançam pra caramba. Que animal, cara. Mas os moleques do passinho são, sabe? Eles não se intimidam, não, sabe? Eles dançaram juntos, assim. Batalharam. E vou te falar... O galera do Henry Harris ficou encantada. Eles ficaram animal, de cara. Cara. Eles não acreditavam. É que, tipo, mano, deve ser muito louco pros gringos ver uma parada diferente, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, os caras, eles devem tá acostumados já, todo mundo que chega lá, cola junto com eles, tipo, pegar e dançar break, tá ligado? Uma parada do gênero assim. Agora chega uma galera do Brasil e apresenta uma parada nova, tá ligado? Tipo, deve ser muito louco, cara. Tipo... Sim, sim. Tinha uma menina lá do Lincoln Center que ela trabalha na parte de dança lá, entendeu? Trabalha na parte de dança clássica mesmo, sabe? Ela faz o booking, faz tudo lá, sabe? Lida com essa parte. E ela, a gente tava num clube lá de hip hop, se eu não me engano, ela era o Le Poisson Rouge, entendeu? Que ali rolou, sabe, um networking ali, né? Porque eles foram pra pista, eles foram duelar nesse clube. Que da hora, cara. Sério, cara. Que bem da hora. Eu, sabe, eu sempre quis isso, sempre quis ver isso na minha frente, cara. E eu vi. A galera do Henry Harris e a galera hip hop, mesmo profissionais, sabe, duelando com a galera, brother. Que animal, velho. E o que eu achei mais legal, Nova York é uma cidade cosmopolita. Sério, você tem que ver os asiáticos duelando e dançando, cara. É os, meu, os caras dançam pra caralho, né, cara? Acreditava, dança pra caralho. Bizarro mesmo, cara. Diferente, sabe? É bizarro mesmo, os caras têm uma fluidez absurda, cara. A galera do passinho entrando na roda também. Que da hora, cara. Foi absurdo. Eu fiz até uns videozinhos, meu. Eu passo pra vocês. Que você passou aí, né? É, cara. Ah, tem aquele mal, velho. A galera absurda dançando. E, sabe? Interação toda ali. Aí eu conversei com essa menina lá do Lincoln Center. Ela viu um dançarino lá, o Michel. Ele é um dos melhores. Ela falou, Gabriel, esse rapaz e o Michel, nossa, eu vou te falar uma coisa. Esse cara é um dos melhores dançarinos que eu já vi na minha vida. Sério. Que animal, velho. Sério. Que animal, cara. Sério, entendeu? Isso, sabe... arrebenta qualquer porta de preconceito. É lógico, cara. Funk, daí você volta pra cá e a galera tipo, que funk é isso, funk é aquilo. Tipo, porra, mano, tá ligado? É. Minha mó embanjuda do bagulho pegou e falou assim, mano, esse moleque é foda, tá ligado? Exatamente. E ela falou, eu falei, really? Yeah, Gabriel, I mean. He one of the best I ever seen in my life. Ela, que animal, sério. Velho. Caralho. Aí ela foi explicando, sabe, por quê? Por causa do como que ele se movimenta, o estilo, não sei o quê. E realmente o moleque é muito bom. Que animal. Michel. Ele é excelente, entendeu? Moleque super educado, super do bem. Entendeu? E a galera toda, o crew todo, sabe? Todo mundo, molecada super educada. É, bem diferente. Porque tem agora falando sobre isso, a postura da molecada, até falar uma coisa assim que seria bom na introdução, eu não fiz. A gente falou por quê? Por que que existe o passinho? É, o passinho de funk, ele saiu das sombras no momento em que o funk estava bem marginalizado. A partir do momento que criaram os UPPs, extinguiram os bares funks nas comunidades. Certo. Que é o lazer da galera. Era lazer. Eles acreditam que... ah, não, baile funk, porra, estimula a violência, não sei o quê, tudo mais. Porra, bota o PM lá dentro então, cara. Bota segurança, lá... Aí eles começaram a colocar. Só fecha o bagulho, né? Não só fecha. Cagar o rolê da galera. Fala ali, com a comunidade. Entendeu? E isso realmente acontece. Tem comunidade que tem. E eu fui. Entendeu? Eu levei a Karen Dumer, uma fotógrafa lá de Nova York. Ela veio pra cá ano passado fotografar a galera do Passinho. Que animal, cara. E eu levei ela no baile da Cidade de Deus. Lá o PP permite. Entendeu? Que haja o baile. Ele acaba cedo, beleza, mas tem. Mas rola, né? E não tem nada, não tem briga. Oi? Acaba cedo, que horas? Acaba às meia-noite, assim. Caralho, cedão mesmo. Cedão, começa cedo, acaba cedo. Cara, de boa, mas tem, cara. Mas pelo menos rola, né? A Vitória, na maioria das comunidades, não tem. Só que é. Então, o funk tava bem marginalizado. Caiu. Nossa, tá cancelado até hoje, assim, a maior parte dos cara, tá flexibilizando. Tá flexibilizando. E o criador, o Júlio Ludemir, ele viu, cara, ele percebeu o movimento. Ele, cara, eu preciso mostrar isso aí, cara. Eu preciso pegar isso, cara. E ele foi, cara, e resolveu criar a Batalha do Passinho, entendeu? O duelo, porque os moleques já se duelavam entre si, já duelavam entre si, sabe? Na rua, entendeu? No baile. Ele percebeu, cara, e resolveu tirar isso aí. E ele fez um resgate do funk, assim, com o funk moleque, o funk sem palavrão. Sim, sim. Sem apologia, sem nada, entendeu? E funk do rolê, funk do de rolê festa. Do bem, entendeu? Sim, então ele tirou um movimento cultural puro, entendeu? E como eu comentei com vocês anteriormente, o negócio praticamente teve que ir pra fora pra ser valorizado aqui. Sim. Porque eles se apresentaram no Lincoln Center. Sim, sim. Tá, Lincoln Center. E eles só se apresentaram no Municipal esse mês agora. Então você falou, cara. Demora, né, pra galera que valorizar os bagulho, né? Foi cara? Julho do ano passado lá no Lincoln Center, eu vi isso, foi sensacional. Inclusive, encontrei amigos meus lá fora que estavam viajando. Eu falei, cara, vem cá, vocês precisam ver o passinho, vocês vão gostar. Eles ficaram de cara também. Que da hora, cara. É, você fica assustado, você vê os moleques dançando, é assustador, cara. E eu deixo convite aí, quando vocês forem ao Rio, se quiserem conhecer a companhia de dança na batalha. Nossa, com certeza, mano. Levar vocês no ensaio, vai ser um prazer, cara. Com certeza, mano, com certeza. E. É isso, cara. O passinho, cara, é o funk puro. Funk moleque, sem violência, sem apologia, sem nada. É um produto completamente livre de preconceito. Você não precisa ter preconceito nenhum, cara, porque o negócio é puro. Rebutou, né, o bagulho, de um certo modo. Ele meio que voltou pro... pra mesma fase que o hip hop tava no começo, assim, que era tipo aquele rolê de festa, tá ligado? Sim. Tipo, galera cola ali no quarteirão, tá o DJ lá rodando uns discos, MC lá, tipo, gerenciando a festa, e tipo, a galera dançando, fazendo um rolê, tá ligado? Tipo, isso é muito legal, cara. É. Mas então, tipo, basicamente você acha que, tipo, a relação do passinho com o funk é mais ou menos a mesma relação do break com o hip hop, então. Sim, total, tipo, cara. É o mesmo lance, assim, é tipo, a parada característica do rolê, assim. Sim, é difícil você comparar os dois, né? Que tem muita diferença. Sim, entendeu? Sim. Mas eles pegam movimentos de todas as danças, cara. Sim, sim. Tem movimento do baião. Uhum. Tem gente misturando rococó. Que animal, cara. Sério. Uhum. Hip hop nem se fala, tem muita coisa, do breakdance, tem o popping também, sabe? Sim, eles vão pegando tudo, vão agregando, sabe? Uhum. Tanto é, por isso que a galera do Henry Harris ficou assim. Sabe? De cara, tipo, né? Cara com o negócio. Falei, pô, cara, eles estão pegando o que a gente faz. Tudo, tá ligado? Mas fazendo diferente pra caramba, botando outras coisas, sabe? O que, que é isso? Mas isso é muito louco, porque em essência, tipo, é bem brasileiro isso, né? Tipo, no Brasil a gente tem o costume de pegar um monte de coisa que um monte de gringo faz e mistura e transforma uma parada nova, tá ligado? Tipo, que é tipo uma mistureba de um monte de coisa e, tipo, vira uma parada totalmente única, tá ligado? Isso é muito legal. Tipo, em essência é aquilo, assim, tá ligado? Tipo, é muito da hora, cara. Sim, sim, total. E você comentou do que vocês trombaram o Rocksteady Crew lá em Nova York. Nossa, cara. Me conta essa fita aí, cara. Nossa, eu tinha um sonho também de um, sabe, de ir num show grande de hip hop e tudo mais. E o fato de eu ter ido com a galera do Passinho, cara, abriu portas pra caramba. Uhum. Porque eu fui em vários clubes de hip hop lá e eu, tipo, não paguei. Uhum. Pulseirinha all the way. Que da hora, cara. Inclusive, tem duas meninas aqui de São Paulo que são eternamente gratas a mim, porque elas estavam já duas, três horas na fila pra entrar. Caralho. Porque na festa de encerramento foi no Glasslands, uma boate lá no Brooklyn. Uhum. E sabe aquele segurança babaca americano, certo, sabe? Certo, uh-huh. Que te trata como lixo, sim, entendeu? Eu tava na parada, eu tava na produção, eu não conseguia entrar, as meninas ficaram, sei lá, mais de duas horas na fila. Uhum. Eu falei, eu chamei o pessoal lá, sabe? Ó, vem cá, essas meninas estão comigo. Uhum. Eles trabalharam, sabe? Coloquei as meninas pra dentro. Nossa, as meninas ficaram, sabe, maravilhadas, uhum, entendeu? Foda. E super lotado o negócio. E eu consegui uma entrada. Ninguém foi nesse dia, só eu. Uhum. Pra ir no Summer Stage, no festival lá do, que rola no Central Park. Uhum. E era o aniversário de 30 anos de Rocksteady Crew. Mano, 30 anos, velho. 30 Queribau, anos. 30 anos. E foi sensacional, mano, cara. Mano, do caralho, cara. Eu vi todos os monstros, todos os DJs ali, todos os rappers. É que eles sendo, eles botam o Rocksteady Crew, tipo, eles botaram muita gente nova, né, ao longo dos, sim, anos. Mas, tipo, tinha a galera do começo do rolê lá também. Tinha. Tipo, os tio velho lá. Tinha, os tiozões. Que tio velho. Todo mundo. Os macacos velho do Break, pô, cara. Inclusive, quem quiser ver aí, ó, tem Netflix, Wild Arts. Da Arte hora, Selvagem. Que tem animal. No encerramento do filme, que é um filme documentário, sabe, sobre como começaram do grafite, o nascimento do grafite em Nova York, os hipsters descobrindo e tal, levando aqueles caras que vocês falam maloqueiro, né? Levando a arte deles ali pra roda hipster. Uhum. E no final lá tá lá, Rocksteady Crew. Pá. Que animal, velho. Se apresentando e tudo mais. Nossa, o bagulho é muito responsa demais, cara. Nossa, eu fiz uns vídeos lá, sabe? Sensacionais, cara. Que do galera. Você jogou alguns desses vídeos no YouTube que você fez do rolê lá em Nova York? Não fiz, mas eu posso colocar. É, então, é legal pra mostrar pra galera depois, né? Pra, sim, o pessoal ver. Isso é da hora pra caralho pra pode galera ser, ver. Cara. Isso ia ser bem da hora. E tipo, porra, que bagulho doido, cara. Vocês podem ver no meu Instagram, até tem alguma coisa assim. Pô, tem bastante coisa no meu Instagram, cara. Assim, quem quiser aí, ó. A gente joga lá no Tumblr, mas passa aí, que ideia de jogo. É, tudo bem. Gabriel IMP. Vocês tá. Tem muita foto lá, entendeu? Tem, uhum. Vocês precisam voltar lá pra ver, né? Tem. Uhum. Tem vídeo do meu carro afundando no rio também, que eu falei. Puta, cara. É, eu falei pro Pedro Falcão, ele não viu agora, ouvindo aqui, provavelmente ele vai ver. Caralho, mano. E tem uns vinezinhos lá da galera do Henry Harris dançando. Uhum. Tem um vídeo da galera do Passinho dançando também, tem vários. Mas que da hora, cara. Tem que retroceder lá pra você ver. Não, mas vale a pena. E, pô, tem vídeo da galera dançando na embaixada do Brasil em Nova York. Que foda, cara. Que da hora, velho. Tem foto. Caralho, velho. Tem isso. Que bagulho maluco, né, cara? Tipo, eu acho impressionante isso. Tipo, os caras foram dançar em tudo quanto é canto e a galera, tipo, mesmo. Tipo, beleza que a parada tomou uma visibilidade muito maior aqui no Brasil, mas a galera ainda tem, né, muito preconceito tem com ranço, o bagulho, tem cara. Um ranço tipo, forte. A galera ainda enxerga com certo asco o bagulho, sendo que, tipo, pô, galera, tem um bagulho mó foda feito aqui, tá ligado? É, eu tipo, não sei, a galera deve estar achando, ó, o Gabriel é funkeiro, porra, ele gosta porque ele é funkeiro, pô, brother, com 7 anos de idade, sabe o que eu ouvi? Eu não ouvia Balão Mágico, não, cara. Eu ouvia Cat Stevens. Uhum, uhum. Entendeu? Não, eu acho que outro problema é justamente nisso. Tipo, a galera levar o termo funkeiro como se fosse algo pejorativo, entendeu? É. Pois é. Esse cara. Que é a fita também. Tipo, isso não deveria ser, tá ligado? Deveria ser que nem, tipo, chamar o cara de roqueiro ou qualquer outra merda, tá ligado? Tipo, é um cara que curte um gênero, saca? Tipo, não, não é porque é funk que é pejorativo. Pô, é um bagulho foda pra caralho que a gente fez aqui, saca? Tipo, Como que é uma batalha de passinho? É, então. Então, o negócio tá... Quais são as regras? Tá super profissional. Cara, a regra... Não tem regra exata, entendeu? É como se você fosse uma batalha de hip hop mesmo, cara. Você tá ali pra esmagar outro dançarino através da tua arte. Uhum. É praticamente que da hora, isso. Então, você vê o estilo do cara. Todos eles já se conhecem já, entendeu? Uhum. Então, você tenta mandar melhor ali, sabe? Numa área que geralmente o cara... Geralmente manda mal, uhum. Só que o nível deles é bem parelho, entendeu? Então se você quer ganhar do cara, no meu entendimento, você vai ter que fazer passos, sabe? Que geralmente o cara não faz, sim. Entendeu? Pra chamar atenção. E o cara vai ter que tentar mandar melhor do que você, quando for no turno dele, entendeu? Mano, eu preciso muito ver uma porra dessa, cara. Deve ser do cara. E é isso, cara. E você tem que tentar agradar o jurado, entendeu? O máximo. Que animal. Louco. E a fita é o seguinte, tipo, de uns anos pra cá, você viu que rolou um, né, através de Santos e tudo mais, rolou um surgimento do... uma explosão, na verdade, do funk paulista, assim, tudo mais. O Passinho tá colando pra cá junto também, ou por enquanto tá só lá no Rio mesmo? Rapaz, tem uma vertente aí que é o Passinho do Romano. Ah, tá. Sim, tô ligado. Só que é bem, bem diferente. Bem diferente, bem diferente. Tem um cara aí que é o Jackson, que foi o campeão da primeira batalha. Uhum. Jackson. Ele é que apareceu no Fantástico. É, apareceu no Profissão Repórter. Se vocês colocaram lá no YouTube, vocês vão conhecê-lo. Uhum. Apareceu na Xuxa também. Uhum. E ele faz, entendeu? Uhum. Tanto é que ele bota lá, na companhia de dança, ele todos fazem, entendeu? Sim. Mas ele põe lá, Jackson do Romano, entendeu? Que tipo, da hora, no Facebook vou procurar dele. Essa nem sei se ainda tem lá. Ah, cara, tudo isso que você mencionou agora, a gente tasca lá no post do Tumblr pra galera procurar também. Tipo, sim, que botam os links lá e tal. Costo, com certeza, o site lá da companhia de dança na batalha. Sim, cara, com certeza, passa pra gente, depois a gente joga lá. Quando vai rolar, entendeu? Uhum. Eles já vieram aqui em São Paulo já se apresentar já. Pô, quando rolar a próxima vez, dá uma avisada lá no Convés. Aviso, né? Sem dúvida, que cara. Que louco de colar pra ver, cara. Convés aí, prestigiar, eles vão adorar. Pô, falo lá pra produtora lá do evento, sim. Que é a minha amiga, receber a galera do Convés. Que da hora, cara. Falo, isso ia ser animal, é, velho. Falo. Isso ia ser muito louco, apresentar cara. Os dançarinos e tudo mais. Porra, pô, lógico, seria um cara. Prazer. Tipo, ela nossa. Iria adorar, cara. Que animal, amiga. Cara. Não, isso é um bagulho muito foda, né? Inclusive teve agora o Rio H2K, né? Ah. Festival Mundial de Dança, que chegou no... Ele sempre tem no Rio de Janeiro, né? Uhum. E teve uma batalha do Passinho agora. Quem ganhou foi o Christian. Christian do Passinho. Que foi um garoto, na época ele tinha 6 ou 7 anos de idade. Ele concorreu com o Jackson na primeira batalha e perdeu. Foi vice-campeão. Uhum. Só que esse ano, sabe, com 9 anos, 10, eu não sei a idade dele ao certo. 11, acho que ele tem 11. Ele foi e ganhou, cara. Caralho, molecote, cara, 11 anos. É Rio H2K de Passinho. Que da hora, cara. Que muito da hora. Sim, sim. Pô, sensacional. E é isso, cara. O movimento tá se expandindo, entendeu? Você tem um mega crew, assim, que é um grupo que é o Dream Team do Passinho, que é produzido pelo mesmo cara que produz Ivete Sangalo, de sim. Um lado. Uhum. E você tem a vertente artística do negócio, que é a companhia de dança na batalha. Sim. Entendeu? Tem pra todo gosto. E quem tá levando a bandeira é mesmo... Entendeu? Mundo afora, eles vão fazer outra tour mundial agora, em breve. Uhum. Entendeu? Se eu não me engano, acho que vai ser em Dubai. Caralho, velho. Caceta, o bagulho tá pimpa então, tá, velho. Tá que animal, pimpe, cara. Cara. E eu quero que ser animal. Convidado, cara. Pô, lógico, mano, colar em Dubai deve ser animal, cara. Pode me chamar pra trabalhar, pra fazer qualquer que coisa. Animal, que eu velho. Vou, amarradão. Nossa, cara. E é isso, eles vão, cara. Nossa, máximo que respeito louco. Pra molecada aí, cara. E... Sabe, não tem limite, cara. A manager lá do Henry Harris, cara, que é Jody Kaplan, ela tem uma empresa, cara, que agencia dançarino, cara. E sabe? Ela quer levar os moleques pros festivais anuais, assim, lá fora. Tem que levar, né, mano? Pô, tem que levar festival no mundo, na Dinamarca, sabe? Que animal, cara. Não, não tem limite mesmo, não. O mundo quer conhecer. Gente do Canadá vem visitar eles aqui. Uhum. E sempre que eu posso, cara, eu ajudo. Quando sim. O cara do Canadá veio, pô, Gabriel, senta lá do lado dele, puxa ideia, troca ideia com ele lá, pô, beleza. E ele, sabe, na batalha inteira eu trocando ideia com um cara. Assim vai, eu sou um entusiasta, cara. Eu acho lindo, cara. Uhum. Acho lindo. Quando eles me chamam, eu não penso duas vezes. Eu sempre vou, entendeu? Que do caralho, cara. É, sem pedir nada em troca, eu tô sempre lá, entendeu? Pra mim é um prazer fazer qualquer coisa pela essa galera. Uhum. Pô, isso é muito louco, cara. É legal que, tipo, você sempre ouve dos caras falando, tipo, não, porque o Nirvana fazia parte da cena musical de Seattle. Então, e eu sempre fico imaginando, tipo, como isso existe, sabe? Um negócio quando você tem num lugar uma cena, quando você fala, tipo, não, são esses caras fazendo exatamente essa coisa e isso tá nascendo daqui, sabe? Sim, é sim. Foda que é exatamente isso, tipo, você está vendo um negócio realmente nascer e surgindo tomar proporções ali, tá absurdas, assim. Isso é muito do caralho, muito cara. Muito foda. Não, e é da hora, assim, porque, tipo, a gente vive numa época hoje em dia na qual, tipo, cenas não existem direito mais, tá ligado? Tipo, eu digo isso pelo rolê de banda que eu fiz durante uma época, assim, tipo, ele começou como um ovo, tá ligado? Tipo, era uma cena, eram pessoas se ajudando e tudo mais. Daí pra nada tomou uma proporção muito absurda, tá ligado? Tipo, as pessoas começaram a querer só entrar nesse rolê pra vender e a parada acabou se matando ali, tá ligado? Nesse esquema, tá ligado? Eu acho que isso acabou acontecendo com tudo também, né? Tipo, tudo começou a tomar proporções muito gigantes, né? A galera parou de querer criar um bolo de coisas legais que estão acontecendo. Tipo, então é da hora ver uma cena aparecendo aí, tá ligado? Tipo, gente se ajudando e querendo fazer o bagulho crescer e por aí vai, tá ligado? E, tipo, e eu acho muito engraçado essa... Que a galera tem que entender que, meu, não tem muito... A galera tem que aceitar o bagulho porque a parada tá crescendo, saca? É. Tipo, a parada tá crescendo e eu acho muito da hora que a parada tá começando a tomar... Ele soa, sei lá, a comparação que eu tenho, sei lá, do rap, por exemplo, lá na gringa, tá ligado? Se ouve nos anos 90, rap de Nova York com rap da Califórnia, tá ligado? Tipo, os dois eram raps, mas, tipo, eram coisas bem distintas uma coisa da outra, tá ligado? Eu acho muito engraçado que agora temos aí, né, o rap paulista, tá ligado? O rap não, o funk paulista. É muito diferente do funk carioca, mas é funk as duas coisas, tá ligado? Mas eles têm eles têm distinções bem audíveis ali, tá ligado? Isso é muito legal, ver que a parada tá virando outras coisas também, tá ligado? A galera tá pegando aquilo e transformando em outras coisas, tá ligado? Sempre agregando. É muito louco. Aliás, o Bin Laden lançou uma música uns meses passado. É muito louco, esse cara, sensacional. Moleque é maluco, cara. Velho. Moleque é doido. Engraçado que o Diplo e no Brasil... Pirou no moleque, cara. Pirou no moleque. Pirou o cabeção. Pirou. Porque tem um negócio interessante que a galera não deve conhecer. O Sunny Pitbull. Sunny Pitbull é o sim, patrão do Passinho, entendeu? E o Sunny Pitbull, o cara é super aclamado lá fora. Sim, cara. O cara é muito mais famoso na Europa, nos Estados Unidos, do que no Brasil. Não, o cara só toca no Secreto aqui em São Paulo, tá ligado? Pois é. Só que... Eu fui no Secreto, eu cheguei lá, sabe... Eu até falei com... Tinha DJ esperando ele lá. Gente de fora, do Rio Grande do Sul, sabe? Eu cheguei lá... Porra, o cara me abraçou, me beijou, sabe? Porque eu colhei com ele lá, entendeu? Eu ajudei ele lá, sabe? No que eu pude, entendeu? Fui lá resolver... Porra, problema de telefone celular pra ele lá, entendeu? Sabe? Esse tipo de coisa. O cara tava meio perdido. Não, bom, Sunny, vem cá, eu te ajudo. E foi legal porque... Andava com o cara e, sabe? Sim. E eu... pescava, assim, história do meio, sabe? Sim, ele sim. Conversando do Diplo, ele é amigo pessoal do Diplo. Que fita, foda. Cara. O Diplo tem um filme que é conhecido no mundo inteiro. Eu esqueci o nome. Posso procurar e dar pra vocês, mas... Por favor. Se vocês procurarem no Google, o ouvinte procurar no Google, é fácil achar. Um filme do Diplo. O Sunny Pitbull, cara, foi responsável por 90% do filme, entendeu? Caralho, cara. Sério, entendeu? Que doido, cara. E o Sunny Pitbull contando, ele foi... sabe, foi bem agressivo com o Diplo. Porra, como assim, cara? Como é que esse cara vem aqui, que é o meu pendrive, que é meu HD com música? Não é assim, eles... Tipo, eles brigaram pra caramba no início. Mas é que é meio que o Diplo faz, né? Tipo, ele cola no... ele cola nos picos e fala, vou me apropriar disso aqui, tá ligado? Foi no, que ele no fez... dicionário ilustrado é a foto dele do lado de apropriação cultural. Sim, exato, assim, cara. Né? Ele é personificação de apropriação cultural. Pô, cara, foi o que ele fez com o Kuduro e o que ele tá fazendo agora com o funk, tá ligado? Foi meio um negócio assim de sangue, brother. Ele suou muito, brother. Ele sua lógico, sangue lógico. Pra conseguir alguma coisa do Sunny Pitbull. Uhum. Mas, cara, hoje em dia eles são amigos, cara. Amigos pessoais mesmo. quando ele vem aqui no Brasil, cara, ele bota o Sunny Pitbull no crew dele sempre. Caralho, cara, que doido, entendeu? Mano. E eu pegando as histórias, ele falando da vida do Diplo e tudo mais, sabe? Falando, sabe, das parcerias do Diplo. E a gente, assim, trocando ideia, andando assim no Central Park, sabe? Conversando assim, pô, sensacional, cara. Tudo isso por causa do passinho. Você vê, né, cara? E tem o easter egg muito importante aí, que o negócio que mais me assustou. Esse eu fiquei assustado mesmo. É, aquelas conversas de lobby de hotel nos Estados Unidos, sabe? Aquela cena de filme. Você chega assim no lobby, tem um loungezinho, a galera, sabe, bebendo, comendo, não sei o quê. Aí vem um cara lá que trabalha, um dos produtores lá do Lincoln Center. Ah, vem aqui, vocês precisam conhecer aqui uma pessoa. Aí me chamou o Júlio Ludemir, me chamou o secretário de Cultura do Rio de Janeiro, lá, o Thiago. E, pô, vamos aqui, vocês precisam conhecer uma figura aqui. Essa figura que ele me apresentou é aquela figura rica, que tem jatinho, que derrama rios de dinheiro em instituições igual o Lincoln Center, sabe? Certo. A galera da filantropia, brother. Aquela caralho, que, cara, sabe, aquele figurão rico. Galera dos índios ali. É, e o cara. Caralho, e esse cara, ele conhece o Brasil mais do que eu. Que fita, cara. Mas isso que é uma coisa muito louca, né, cara? Tipo, é que, como eu falei, a gente tem uns bagulho muito foda que surge aqui. E eu não sei se é porque a gente acaba ficando calejado com essas coisas ou alguma coisa do gênero, mas a gente não percebe quão foda os bagulho é. É que nem ver, sei lá, pichação aqui em São Paulo, tá ligado? Tipo, aqui a galera esculacha, mete o pau, fala várias e tudo mais, mas tem gringo querendo fazer igual, tá ligado? Exato, cara. Só que os grafiteiros na gringa tudo quer fazer igual, tá ligado? Aquele documentário picho. É animal esse documentário. É animal. É fenomenal esse documentário. Esse documentário é do caralho, cara. Cara, no meu entendimento, cara, se tem picho, entendeu? Tem alguma coisa errada ali no meio, bro. É bem mais complexo. Sim, entendeu? Cara, tipo, não é. Lógico, é uma forma de expressão artística, mas ele é resultado de alguma coisa. Ele é um resultado de um bagulho, tá ligado? É um reflexo da cidade. Tanto da que, cidade, tipo, sei lá, você procura no Brasil inteiro, você só acha pichação aqui, tá ligado? Sim. Tipo, e por quê? Porque a gente vive numa cidade completamente amontoada, então, tipo, nada mais justo do que a expressão artística desses caras ser um bagulho totalmente amontoado e caótico e agressivo pros olhos, tá ligado? Porque a cidade é assim. Cidade agressiva. Exato, tipo, o bagulho é hostil ali, tá ligado? É hostil, entendeu? É pra caralho. E então, tipo, você vê os gringos tentando fazer, tipo, não fica igual, tá ligado? Não fica igual, fica tipo, não, vou fazer um estudo tipográfico aqui, tipo, velho, não é assim, não, tá ligado? Você tem que ficar pendurado de cabeça pra baixo, 30 andares acima da rua pra fazer essa merda, tá ligado? Tipo, não é meu canvas e meu pincel, tá ligado? É foder, tá ligado? Muito foda desse documentário é que, tipo, ele coloca muito todos os tipos de pichação como forma de arte só por colocar alguém falando, não, esse negócio veio disso, que veio, tipo, a tipografia da pichação vem das runas nórdicas e tal, de, tipo, agora é arte! Agora é oficial, acabou, exatamente. Ele nem pode falar mais nada, tipo, ele vem de um lugar muito específico. Sim, cara. E é igual o rolê do passinho, tá ligado? Tipo, é uma manifestação muito, muito própria de um nicho muito específico, assim. É tipo a champanhe, tá ligado? Não é champanhe se não vier desse lugar Exato, cara. A gente pegou coisas de outros lugares e transformou naquilo ali, tá ligado? Transformou num rolê que é só nosso. Exato. Tipo, já, através das capas de metal, os caras criaram pichação que as capas de metal criaram a partir das runas nórdicas, tá ligado? Muito foda, é muito da hora. Muito foda. E que nem você falou que passear é uma mistura de uma porrada de coisas, tipo... Cara, forró. É o jeito que os brasileiros fazem as coisas. Tipo, a gente mistura um monte de merda e fica do caralho, tá ligado? Aprende tudo muito rápido. Até porque, assim, quando o argentino, o latino em geral, América do Sul, chama o brasileiro de macaco, muita gente não sabe disso. Mas não é porque é negro, não. É porque o brasileiro aprende tudo muito rápido. Faz melhor. Então eles falam brasileiro, né, mierda. Eu não sei como se fala macaco, tipo, macaquito. É o Falcão falando. Meu espanhol muito sem vergonha, cara. E olha que eu estudei, hein? Tudo bem, porra. Ninguém aqui manja de espanhol. Aprende rápido. Aprende rápido e faz melhor do que a gente. Cara. E o pessoal ficava puto. Isso é uma história que eu ouvi, sabe? Da galera de lá e daqui. Mas é que, tipo, sabe o que eu foda, cara? É que eu tava até falando com um brother meu que agora ele tá morando na Califórnia, tipo, ele é produtor musical, ele faz parte do Modern Dealer, lá, que é uma dupla de produtores de música eletrônica. E a gente tava falando justamente disso, que a grande fita dos gringos, no geral, tipo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a galera tem muita coisa de mão beijada ali, tá ligado? Então, sei lá, o cara vai estudar música eletrônica na Alemanha ou qualquer coisa, tem faculdade específica pra isso, tá ligado? Tipo, ele tem cursos específicos pra isso. Aqui no Brasil, você quer estudar uma parada dessas, você quer estudar dança, você quer estudar música eletrônica, qualquer coisa do gênero, você tem que pegar, abrir o YouTube, mano, se vira, tá ligado? Você tem que, tipo, pegar e unhar o bagulho ali e fazer acontecer, entendeu? Pode crer. Só que, tipo, por a gente correr tanto atrás do bagulho pra fazer ser essa porra... Ser obrigado a correr atrás do bagulho. Exato. Portanto, se ser obrigado a correr atrás do bagulho, você acaba adquirindo uma garra muito maior do que os gringos, querendo ou não. Tá? Obviamente, sem querer desvalorizar o trampo dos gringos lá fora, tá ligado? Mas é uma fita diferente, tá ligado? Tipo, e também por a gente ver de um lugar onde as coisas são menos mastigadas pra gente, a gente tem aquela eterna fita da gambiarra, tá ligado? A gente dá um jeito. Tá ligado? Tipo, a gente não faz que nem os gringos, mas a gente vai dar um jeito de fazer do nosso jeito, só que parecido com os gringos, tá ligado? Daí acaba virando. Como a expressão, um jeitinho brasileiro pode ser usado tanto pra um negócio muito ruim quanto muito bom. Sim, né? Exato, cara. Tipo, o jeitinho. Depende de qual é o resultado, sabe? Sim. Quando é um filho da puta, tipo, é o famoso jeitinho brasileiro. E quando é muito bom, é a mesma coisa, sabe? Tipo, você sabe. O famoso, né? Jeitinho brasileiro, hein? Tipo, poxa vida. Filha da puta. Cortando agora o assunto, eu tenho que complementar o passinho pra galera que quiser ir mais a fundo. Claro. Contar um negócio que me rendeu alguns papagaios de pirata também. Uhum. Foi o documentário, a Batalha do Passinho. Cara, um mega filme, mega documentário muito bom. Ele ganhou no Festival do Rio uma categoria. Que louco, cara. Sensacional e, sabe, emocionante também. Uhum. Né? Você ri o tempo inteiro, você vai rir, que os moleques são super engraçados, entendeu? Fala tudo, sabe? O fato de mulher, entendeu? Que eles pegam muita mulher. Sim, claro. Sério, pegam muita mulher, entendeu? Tem isso, tudo mais. Mas tem uma parte ali que é bem triste no filme. Que é o assassinato do Gambá. Que era o dançarino mais irreverente de todos, entendeu? Sério, cara? Sim, porque o Gambá, ele provocava os outros dançarinos, entendeu? Saque. Ele pegava o estilo do cara, o cara dançava de um jeito, ele pegava o jeito que o cara dançava... E dançava imitando gay, entendeu? Tirava uma onda ali. Sério, é muito engraçado. Caralho, cara. De rir. E tem vídeo dele nesse filme? Tem. Que louco, cara. Direto, cara. Tem no YouTube também, se botar Gambá, Batalha do Passinho. Tem... Aparece ele dançando. E o Gambá foi assassinado, entendeu? Caralho, cara. Sério. E confundiram ele com bandido. Puta, foi Gambá que matou o cara? Não, mas teve participação. Puta, isso aí. Que merda, velho. Eu não tô cagando regra em nada, não, porque isso apareceu no Fantástico mesmo. Sim, sim. Teve uma investigação e pegaram as câmeras e. Ele foi espancado até a morte e tiraram ele agonizando assim, né? Aí a polícia chegou, a pessoa achando que era bandido. Uhum. Uhum. Mata bandido, mata bandido! Aí. Ele estava a 4 minutos do hospital, entendeu? Puta e ele estava agonizando ainda. Sim. E a polícia ficou assistindo ali, os policiais do lado assistindo ele morrer. Caralho. Ele morreu, fizeram autópsia. E outra coisa que é foda da mídia: procuraram logo o exame toxicológico do... É lógico, é lógico. Cara, né? Isso achei uma putaria. Isso é foda, assim, né, cara? Tipo, o cara tá todo espancado. O que você acha que você... Qual a diferença de descobrir qualquer coisa que ele tem usado, sabe? É tipo, ele não é traficante, então ele deve estar usando drogas. Certeza que ele tá usando drogas. Como se isso justificasse alguma coisa, cara, tá ligado? Tá todo sangrando, sabe? Pra que você vai fazer esse exame nele? O que você acha que matou ele? Cara, edema pulmonar, entendeu? Sabe, o cara... Mano. Morreu brigando pra respirar, sabe? Cara, que horrível, velho. Que horrível, franzino, cara. Moleque super do bem, moleque era ídolo lá na área, entendeu? Não, e foda que, tipo, é um jeito horrível de terminar um talento foda ali, tá ligado? Tipo, o moleque podia estar, sabe lá onde, hoje em dia, e os caras pegaram e espancaram o brother, tipo, mano. Sério, e. Sabe? Foi muito triste. Isso aparece quando o filme foi mostrado lá no Lincoln Center. Sério, cara, o pessoal chorou, bro. Não é lógico, pesado, né, cara? O pessoal chorou. E acha fácil pra assistir o filme na internet, essas coisas, né? É bem fácil, cara. É? Sou amigo do diretor também, cara. É? Super brother mesmo. Porra do super caralho, brother. Cara. Eu vou tentar ver com ele se tem um link disponibilizando o filme pra vocês verem. Porra do caralho, cara. Vou conversar com ele, mas dá pra comprar pela internet também. Animal. Dá pra comprar. Animal. Se eu não me engano, no site da K-Video, que é um locador só de filme de arte lá do Rio, lá em Botafogo, no Maitá. Que da hora. E você encontra lá. Cara, quem for ao Rio, por favor, vá na Cobal do Maitá e visite a K-Video. Uhum. Vocês vão pirar com acervo de filmes de arte que você não encontra nem na internet. Que nem da hora, cara. E tem as produções da K-Video também, que é uma produtora de filmes. Locadora só é uma locadora, só existe mesmo por causa da Cavideo Produções, entendeu? Certo. Uhum. Então, sério, vocês vão perder no mínimo meia hora lá, cara. Que da hora, cara. Você vai poder comprar esse e outros filmes. Cara, meu, você tem que anotar, fazer uma lista de todas as coisas que você mencionou até agora, pra, tipo, a gente vai jogar tudo isso no post do Tumblr ali, cara, pra galera procurar, cara. Bem da hora, né? É um prazer. Estar aqui falando com vocês já é um puta prazer, verdade, pô. Não, e é muito louco também, tipo, porque, pô, querendo ou não, o que a gente manja de funk, pelo menos eu, assim, é uma parada razoavelmente superficial ali, tá ligado? Tipo, é muito da hora ver a profundidade da parada, tá ligado? Tipo... Não, e assim, antes de vir aqui, eu até conversei com a galera tal, e eles falaram, pô, Gabriel, pô, tu tá super habilitado pra falar sobre funk, uhum, cara. Uhum. Não tem o que te limar, não, cara. Claro. Vai lá, brother, fala com eles lá, pô, super legal, sabe? Não, isso é da hora pra caralho, meu. Tipo, é o tipo de coisa que tem que ter mais também, tá ligado? Porque, tipo, pra tirar esse estigma de cima da parada, tá ligado? Tipo, a galera vai ver que não é essa coisa negativa que todo mundo fala, tipo, é uma forma de expressão cultural, tá ligado? Tipo, é uma parada extremamente válida, tá ligado? Tipo, uhum. Toda vez que alguém pega e fala que, ah, não, funk não é cultura, tipo, mano, você tá cometendo uma atrocidade falando uma frase dessas, tá ligado? Tipo, você tá, tipo, pegando e negando uma cultura inteira, que é, tipo, riquíssima, tá ligado? Cheia de coisa, tá ligado? Várias vertentes, sabe? E, uhum. Inclusive, eu tenho meu trabalho e tudo mais, mas eu tô sempre fazendo alguma coisa, tentando produzir algo. Uhum. Porque quando eu conheci essa figura lá, da filantropia lá fora, eu me dei um estalo muito grande. Eu falei, cara, como assim eu não tenho nada pra apresentar pra esse cara? Uhum. Não tem, sabe, um produto pra falar, pra mencionar pra esse cara. Uhum. Uhum. Fiquei com isso na cabeça e eu comecei a entrar em vários projetos, sabe? Da hora, cara. De aplicativo à empresa. Que animal, sabe? Pra tentar vender alguma coisa lá fora, no festival de verão lá, sabe? E o que eu parei agora é um projeto no curta-metragem. Que a gente quer falar justamente das sanções do funk. Que louco. Tendo dos anos 90. Sei, sei. Entendeu? E assim, a logística já tá pronta. Já tem, já, sabe, câmera, produção, tudo mais. Uhum. A gente vai começar a rodar em breve. Uhum. E a gente quer inscrever ele no Festival do Rio de Janeiro. Que do caralho. Entendeu? Cara. No festival local lá da minha cidade também. Uhum. Sabe? Que é rodar isso aí, cara. E a gente vai chamar figuras ilustres, entendeu? Uhum. Alguns escritores, alguns jornalistas, alguns MCs de funk, uhum. sabe? Botar umas imagens legais pro pessoal entender. Uhum. E falar, né? Porque o pessoal proibiu o funk nos anos 90 porque eles achavam que todo baile era porrada, entendeu? Não. Mas não, cara, tinha um festival de galera, que era um negócio muito bonito, era um movimento Sim. tão puro quanto o passinho, e ninguém então, conhece. Então, o que são as sanções do funk? Por exemplo, ônibus fretado. Uhum. Os bailes bons, assim, famosos da cidade, eles, pô, exigiam logística pra você ir até lá, entendeu? A galera, porra, bem pobre. Não, rolou. Então, o ônibus também. Fretado, cara, a única oportunidade da galera ir, sabe? Claro. Tinha um outro baile. E começaram a cortar isso aí, cara. Mano. Começaram a proibir a circulação de ônibus fretado no município do Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, por quê? Qual que é o argumento quando o cara proíbe um negócio desse? Ah, porque eles vão brigar. Ah, é apologia, tá ligado? E, tipo, eu não posso deixar esses caras virem de fora pra não encher mais e brigarem mais gente. Teve a época do baile funk de porrada. Isso uhum. é inegável. Teve, cara. Uhum. Porra, mas não era todo baile, não era todo mundo que brigava, bro. Uhum. Não é? Teve uma matéria do Fantástico, sabe? Se você procurar, você vai ver aí. Depois dessa matéria, meu irmão, veio muita gente. Veio juiz da vara da infância e juventude. Cara, mas é um bagulho muito foda, tá ligado? Tipo, que esse lance que você falou dessas tretas que deu na época. E essas tretas, inclusive, que tá dando agora. Tipo, a galera tá caindo em cima do MC Brinquedo, da molecada que tá cantando funk. Ah, essa molecada só canta sobre putaria, que isso, que aquilo. Tipo, é muito bizarro, porque a galera esqueceu da cena punk, tá ligado? Que era meio que um monte de cara se socando e um monte de cara cantando sobre quebrar coisas e fuder no chão da balada, tá ligado? Tipo, é muito engraçado como, tipo, é uma questão geográfica a parada. Quando, tipo, a parada tá em um lugar específico, ah, não, não tem problema. Agora tá no morro, qualquer coisa do gênero. Ah, não, isso é apologia, que se foda, tem que parar, tá ligado? Tipo, porra, brother. É mais fácil bater no oprimido, né, cara? É lógico, cara, é bizarro. É mais fácil, né? Uhum. Pô, você sobe a favela, a violência não para, não sei o que. Tudo bem, então, porra, vamos botar a polícia lá dentro da favela, vamos tacar o PP lá dentro. Pô, beleza, o PP é lindo, é legal. Só que, se você for pegar um filme de 99, Notícias de uma Guerra Particular, uhum. que tem aquele capitão, a alcunha do Capitão Nascimento lá, Pimentel. Uhum. A galera, o cara que inspirou o Capitão Nascimento, Tropa de Elite, o Pimentel. Uhum. Se você pegar aquele filme de 99, o discurso dele é o seguinte. O problema... Isso no fim do filme. O problema é o seguinte, cara. O Estado acha que... ele só precisa subir a favela com polícia, entendeu? Uhum. Mas não, cara. Você tem que subir com outras coisas também. Uhum. Você tem que dar alternativa pra galera, oportunidade. Sim, cara. Não vem achando que o jovem da favela tem o mesmo nível de formação que o jovem da Escandinávia, que não é assim não, brother. O buraco é bem mais embaixo, eu vi isso, cara. Sim, sim. Pô, a galera nasce num sistema bem bruto lá que é lei da vantagem, brother. Claro. O moleque tem a obrigação de ser malandro. Se ele não for, ele não sobrevive. Ele se fode, é claro. Ele se fode lá, cara. E é assim que rola, entendeu? Sim, completamente. Afortunado, sorte é sorte quem tem alternativa, quem nasce com o pai e a mãe, sabe? Com aquela estrutura pra dar alternativa pro moleque. Do contrário, é fácil. Fácil desvirtuar esse moleque. Aliás, esse filme é do caralho. Esse filme é do caralho. A gente fala sempre de The Wire aqui. É tipo, se você quer achar um The Wire daqui, esse qual que é um... nome do filme? Só vou falar uma coisa. Qual que é nome? Notícias de uma Guerra Particular. Uhum. É um documentário. Tem uma cena lá que é incrível. É a cena mais bizarra que eu já vi na minha vida. Entendeu? Que é, sabe, uns traficantes fugindo na favela, assim. Muita gente fuzilando eles. E eles fugindo, assim, pulando de laje em laje. Caixa d'água explodindo. Cara, eu acho que eu vi essa cena já, e cara. E o cara com uma AK-47 nas costas. Cara, eu vi essa cena. Essa cena é fenomenal, velho. É bizarro, cara. Que eles fizeram no Velozes Furiosos. Nossa, bizarro. Essa cena é do caralho. É verdade. Fizeram o Vin Diesel correndo em cima das Cara, que coisa. Cara, eu vi essa cena. Eu já vi essa cena. Com certeza. Mano do céu. O clipe de imagens dele lá, eles pegaram essa imagem pra se inspirar, entendeu? Mano do céu, velho. Aquela aí de passar mal, cara. Não, esse filme é... Nossa, pode crer. Eu só vi essa cera. Essa cera de fuder o cu do palhaço. Porque, assim, eu conheço a molecada, entendeu? É falta de alternativa, porque a galera não tem noção. Então é lógico. Tem que ter alguém pra guiar, cara. Sim, com certeza. Tem que ter pai e mãe, cara. Sim, sim. Tem que ter, e o pai, sabe, tem que ter alguma coisa na cabeça. Agora, a questão da violência também. Por que a galera tá esfaqueando tanto a molecada? Esse moleque cresceu na linha da vantagem e tudo mais e tal, ele tá acostumado com violência. Sim, sim. Tá acostumado a ver tudo, tá acostumado a ver decapitação, tá acostumado a ver tudo. Sim, tá acostumado a ver PM torturando lá dentro. É o cotidiano, entendeu? Do moleque, tá ligado? Tá acostumado a ver traficante torturando também, os dois. Sim. Então, pra ele é normal, cara. Sim. Isso aí não é nada pra ele ver, coisa muito pior. Faz parte do dia dele ali. Faz parte do dia a dia, cara. Então, isso que é muito foda também, né? Quando você para pensar assim, tipo, a galera devia estar agradecendo que existe funk e essas coisas, porque, tipo, pô, é uma chance de tirar o moleque dessa vida, tá ligado? É uma chance, cara. É uma chance do moleque pegar e fazer uma parada com o valor, tipo, de ele poder fazer um som, poder ser um MC, poder, tipo, dançar um bagulho da hora, tá ligado? Tipo. A galera não percebeu isso ainda, a galera tipo, só vê o lado, entre muitas aspas, ruim do bagulho. Tipo, ah, ele só canta sobre putaria, e daí também, tá ligado? Tipo, foda-se se canta sobre putaria, pelo menos o moleque tá cantando, tá ligado? É. Pelo menos o moleque tá fazendo música, saca? Pelo menos ele não tá, tipo, roubando ninguém, ele tá voltando as atenções dele pra uma coisa produtiva e da hora, tá ligado? Tipo, alguém colocou algum post uma vez sobre como o Esquenta era um programa que, tipo, rebaixava a classe C ou qualquer bosta assim, de, tipo, ele ficava celebrando o passinho e o funk e não sei o que, falando, tipo, você que é favelado, aceita que é esse o seu lugar e curte essas coisas. E, tipo, vai tomar no cu, né, velho? Tipo, como assim? Você quer um programa que... Ei, vamos ensinar, tipo, Mozart pra favela. É, tipo, um puta rolê de colonizador. Não, caralho, e a galera... Né? Tipo, esses caras celebrando as coisas que eles inventaram... Só pra que absurdo, no lugar deles, tipo, não, é você que não entendeu, tá ligado? É exato, cara. É o rolê deles, tá ligado? Sim. Não é que eles estão aceitando a condição deles. É que eles estão fazendo a condição deles virar um negócio deles. Assim, exato, tipo, né? Fora que a identidade deles mesmo. Sim, é um momento ali, tipo, é uma oportunidade deles se sentirem orgulhosos daquilo que eles fazem, tá ligado? Porque eles estão lá apresentando aqui uma televisão. E a galera tá prestigiando, então o cara fala assim, porra, esse bagulho que eu faço aqui tem valor, tá ligado? Tipo, isso é importante pra caralho, cara. Eu dizia sabotagem há 15 anos atrás, né? Pelo menos, né? Brooklyn tem cultura própria, cara. Sim, cara. Sim. Salgueiro tem cultura própria. Sim, velho. Entendeu? O Morro do Borel tem cultura própria. E por aí vai. E é própria mesmo. As pessoas são diferentes. Sim, com certeza. E essa é a fita também, cara. Tipo, sei lá, a galera fica toda nessa, mas é que, tipo... reclamando sobre a ausência de cultura, isso e aquilo. Tipo, a galera devia estar, tipo, empolgada em ver um bagulho surgindo com a mesma potência que o hip hop surgiu lá pra trás nos anos 70 e 80, tá ligado? Tipo, a gente tá vendo um surgimento de um bagulho ali, tá ligado? Tipo, a gente tá vendo uma parada que, sei lá, já tá tomando proporções mastodônticas e, meu, com certeza daqui, sei lá, 5, 10 anos a parada vai ser uma outra parada e vai ser uma parada bem global, digamos, tá ligado? Tipo, no mundo inteiro, assim. A galera deveria estar incentivando isso, a galera deveria estar apoiando isso, a galera deveria estar falando assim, pô, isso é da hora, molecada, continua fazendo esse rolê que, porra, o bagulho é louco, tá ligado? Mas não, a galera fica vendo só os lados, novamente, entre muitas aspas, ruins da parada. Porque, tipo, sei lá, o cara quer cantar sobre putaria, o cara quer cantar sobre drogas, beleza. Agora o Snoop Dogg canta a mesma coisa lá fora, tipo, ah, não, é da hora pra caralho. Acho lindo, né? Isso que é, lindo. Isso que é foda. Eu acho mó legal, tá ligado? Tipo, porra, cara, é a mesma coisa, tá ligado? E eu acho que um dos argumentos que mais me deixa puto, cara, mas me deixa puto da vida que, tipo, né, o funk é uma bosta, legal mesmo é rock, lá que tem coisa que faz sentido. É, tipo, velho, você já parou pra ouvir letra de rock, mano? Cara, Legião que era bom. Né? É, porra, o bagulho era legal pra chuchu, tipo, mano, saca, tipo... A galera tem preguiça de traduzir aí. Cara. É lógico, cara. A galera tem preguiça de traduzir, né? Sim, e, principalmente agora, depois dos dois discos do Kendrick, você não pode mais falar isso nunca na sua vida, tá ligado? Sim, se você vai ouvir ele falar, tipo, realmente a gente tem que respeitar os caras, eles são muito fodas, verdadeiros poetas, mesmo quando eles estão falando de, eu vou fuder essa mina e dar uns tiros. De, tipo, sim. É. Você não pode, tipo, falar, que da hora, vai sair o filme do... Vai sair Straight Outta Compton, olha que trailer louco. Olha, os caras falam, ei, pare de fazer apologias, putas e drogas. E, tipo, não, eu tô cantando sobre a minha realidade. Você não pode falar, esse filme vai ser foda, e depois falar, putz, esse funk cara é uma bosta. Do passinho, funk é uma exato, bosta. Não, cara. Não tipo, não seja esse tipo de hipócrita, os valores cara. São os mesmos, são os mesmos, são exatamente os mesmos. Não seja esse tipo de filho da puta hipócrita, cara. Que isso não por cola, exatamente. Velho. Exatamente, don't believe the hype. É exato. Cara, exatamente. Tipo, não fica lambendo o saco de gringo, cara. Não. Tipo, e a foda é que, tipo, a gente tava falando antes de... Que você tava contando que eles se apresentaram no municipal só depois de se apresentar no Lincoln Center. Exato. Tá, e a foda é que você fala, tipo, caralho, né? Você tem que... Os caras... Você só pode gostar das coisas daqui quando elas são refletidas lá do outro lado, sabe? Sim, quando alguém cara. De fora daqui fala, não, isso daqui é muito bom. Eu falo, ufa! Agora eu posso gostar desse negócio. Agora porque, tipo, posso, alguém né? disse que é realmente da hora. Agora... Sim. E agora é foda, mas ainda bem que foi, sabe? Sim. Se é isso que a gente precisa pra falar, tipo, não, olha, esse bagulho é um da hora. E não é um cara falando, tipo, eu vou fuder, não sei quem. Tipo, não, são os caras dançando, é um negócio que eles inventaram e é realmente muito bom. Se é isso que precisa, que bom que aconteceu, sabe? Tipo, sim, pelo cara. Menos agora você pode olhar e falar, não, é da hora. Eu vi que eles foram pra outro lugar e todo mundo lá e a falou galera que é pirou, ótimo. Pirou então e achou é animal, tipo, é. Que bom, sabe? Tipo... Agora mas, a gente pode só olhar e falar, não, é louco mesmo. Mas é que é um bagulho meio foda, né, cara? Quando você para pensar, tipo... É uma espécie de racismo embutido ali, tá ligado? Tem, porque, tipo... Tem sim. Quando você para pra ver, assim, a maior parte dessas manifestações de cultura negra, desde do princípio do rock até hoje em dia com o funk... Foi necessário o gringo aprovar. Tá ligado? Tipo, o rock, o blues, o jazz, todas essas coisas. Tipo, a galera do outro lado do mundo tinha que falar assim, porra, americanos, vocês têm uns bagulho muito foda rolando aí. Vocês deveriam curtir isso. Daí, oh, nossa, pode crer, blues é legal, né? Tá os brancos aprovados. Cara. Algum branco falou que isso é arte? Falou, eles foram pro Lincoln Center. Então isso é arte. Pô, onde tem aula disso? Eu quero levar o meu filho, tá ligado? Depois do francês. E assim, foi uma grande vitória, cara. Foi inegável assim a vitória. Eles... se apresentarem lá no Teatro Municipal, entendeu? Foi a primeira vez que eles liberaram, sabe? A galera pra entrar de bermuda, cara. Cara, isso é animal, velho. Isso é animal, tipo, cara. Tipo, a favela desceu, cara. Isso deve ter sido, tipo, uma bola na cara da galera. Você democratizou, assim, um animal. Espaço super elitista, animal, cara. As pessoas... Tem muita gente que se sente, assim, incomodada por com que roupa que eu vou no municipal, sabe? Uhum. Eu não sei, preciso arrumar uma roupa, sabe? Tipo, minha avó nunca foi, cara, no municipal. Uhum. Eu acho que... Eu queria levá-la nesse dia. Infelizmente, eu não pude porque um amigo meu, irmão, sabe? Ele casou, era padrinho de casamento. Eu não pude ir. Uhum. Mas eu queria muito levar minha avó lá, cara. Ela iria adorar. Sim. Provavelmente ia ficar encucado com lance de roupa, entendeu? Porque minha avó, sabe? Ela, claro. Ela veio do Nordeste, par de pai, né? E veio pra Rocinha, cara. Uhum. Depois se mudou pra Baixada Fluminense e tal. Então ela... sabe, viu muita coisa, puta claro. Guerreira, uhum. sabe? Sim, sim. E ela iria ficar encucada com esse questão desse de roupa, hein? É, foda, né, cara? É, mas nesse dia, cara, pô, quebraram... Cara, isso é do caralho, velho. Isso é muito barreiras, do caralho. Muitas mesmo. As pessoas deveriam parar de reprimir essas porra, cara. Tipo, entender a cultura como ela é, tá ligado? Tipo, aceitar o bagulho e falar, mano, isso é da hora. E, tipo, apoiar, cara. Saca? Porque isso deve ser um bagulho muito foda, tá ligado? Tipo, você tá lá fazendo um bagulho legal... Mas, tipo, as pessoas da sociedade, as pessoas do seu país falam, isso é uma bosta. É. Sendo que tem gringo no mundo inteiro falando assim, esse bagulho é mó da hora, tá? Tipo, mano, vai se fuder, tá ligado? Tipo, tu não tem noção da avalanche de chorume que sucedeu no post do Globo, que o Globo divulgou, né? O quê? Divulgou a apresentação deles no Teatro Municipal. Uhum. Cara, tinha que ver a avalanche galera de chorume vários. Da galera falando lá, sabe? Desnecessário, sabe? Então, e isso que é a coisa fita. Tipo, a galera fala que não, mas, mano, tipo, é racismo sim, cara. Tipo, é um preconceito brutal, não é tipo, ah, é preconceito musical, eu não gosto de funk. Não, cara, tipo, o buraco é bem mais embaixo, velho. É um preconceito social, racial, uma série de coisas aí, velho. Tipo, mano, não é bem assim, tá ligado? Você tipo... tá só assumindo que o valor de onde veio isso é completamente desprezível. Assim. Exato, não, tá ligado? Um easter eggzinho aí do que aconteceu ali. Eles foram andar na Times Square, né? Uhum. À noite lá, molecada, passei uns 10, assim, mais ou menos. E eles entraram pra comprar nas lojas, que eles foram pagos em dólar e tudo mais, entendeu? Os moleques, porra, foram gastar lá, né? Claro. Foda. Pô, oportunidade de comprar barato. Uhum. Muito difícil, cara. Um tênis que eles usam, porra, é R$1.000, entendeu? Sim, sim. E lá, sabe, preço de banana. Então, molecada, sei lá, pra comprar tal. Sabe o que eles notaram? Eles pensaram o seguinte, ó. Caramba. Pô, cara, aqui eles me tratam, sabe, como se eu fosse uma pessoa normal mesmo, sabe? Porque geralmente quando eles vão comprar alguma loja lá no Sempre Brasil, sempre tem atendente cara, seguindo ali, né? Sabe? É, ele, isso é foda, sabe, cara. O pessoal trata eles assim com diferença mesmo, sabe? É, total. Com diferença e indiferença. Sim. Lá eles tratam a gente igual as outras pessoas, sabe? Eles notam, cara, é bizarro isso, cara. Sim, cara. Mas é assim. É, mas é. É um absurdo que você ouve gente falando assim, mas é que racismo não existe no Brasil. Ah, ok. Imagina, não existe. Isso é bizarro, né? Cara, tipo não, isso. O racismo acabou. É, racismo acabou. Tipo, você realmente é cego a esse ponto, velho. Você realmente não tá vendo o bagulho. Você de verdade não tá vendo o bagulho, tá ligado? Tipo, é muito surreal, tem, cara. Tem pra caramba, cara. Pô, é muito surreal, cara. Mas eu acho louco, cara, tipo. Que isso esteja tomando essas proporções, porque justamente é um pau no cu de toda essa galera, tá ligado? Fala assim, não, mano, essa porra tem valor, esse bagulho é bom e essa parada bomba, tá ligado? Tipo, é uma treta, mas é uma treta como qualquer outro tipo de arte marginalizada, se for parar pra ver. É uma coisa, que, novamente, traçando paralelos, é a mesma coisa que aconteceu com o rap, tá ligado? A parada demorou muito pra, tipo, virar uma forma aceitável de expressão artística. Aqui no Brasil isso foi acontecer, tipo, de alguns anos pra cá, tá ligado? Tipo, a parada surgiu ali, aqui nos anos 80, daí de repente, tipo, a parada já caiu pesado no gangster, pesado o bagulho. Foi, brutalidade, porque tinha gente morrendo, a situação tava uma bosta, e daí, tipo, só agora que a galera pegou e falou assim, ah, beleza, a gente pode pegar a base do rap e fazer uma infinidade de coisas, tá ligado? A gente pode fazer... O rap não precisa ser politizado. O rap pode ser de putaria, pode ser de festa, pode ser politizado também, pode ser o que for, tá ligado? Tipo, eu acho louco que eu vejo o funk seguindo esse caminho, tá ligado? Acho que daqui a pouco a galera vai aceitar da mesma maneira que aceita. É bom, já aceita, né? Porque, meu... Pode ser o lugar que for, você bota funk pra tocar na bala, Daniel, e não gastei o chão, velho. Daniel, vou te lembrar de uma coisa. É, my back, my neck, lick my pussy and my crack. Exato, cara, exatamente, velho. Exatamente, cara. Sim, velho, tá ligado? Sim. Tipo, não, porque funk só canta sobre putaria. Mano, ouve isso, velho. Tá ligado? Tipo, mano. Traduz aí, cara. Não, é foda, cara. Foda. Uma das músicas mais fodas do Snoop Dogg, o refrão, ele fala que não é divertido se os seus brothers não podem transar também. Entendeu? Tipo, caralho, tá ligado? Então, né? E a galera aí metendo pau no bagulho e curtindo, cara. Mas como eu falei, a galera mete o pau, a galera fala várias, a galera xinga, fala isso, fala aquilo, mas você toca a parada em qualquer pista, velho. É som de preto de favela. Exato, cara. Toca, exatamente. Mas quando toca... Ninguém fica fucking parado. Mas eu acho legal que, tipo, foi num... É igual você falou... que o rap levou muito tempo pra ser aceito, e hoje ele realmente, tipo, tá sendo cooptado por todos os brancos possíveis pra Sim. tentar roubar isso dos negros e tal. Sim. Mas é muito legal que o Passinho tenha chegado, tipo, fora daqui no Lincoln Center em matéria de 3, 4 anos, sabe? Sim, sim. Tipo, sim. É muito rápido, se tu for pensar. É que hoje em dia também as coisas elas disseminam com uma rapidez muito, muito maior. Mais, poder da internet, né? Sim, exato. E o Passinho só é o que é hoje em dia por causa do YouTube. Sim, cara. Eles, cara, eles se copiam muito, cara. Eles se copiam muito. No documentário mesmo tem o Cebolinha, né, que é o bastião do Passinho, né? Uhum. É o cara, assim, mais técnico que domina melhor, assim, todas as técnicas, sabe? Uhum, o cara uhum. é professor também de dança e tudo mais. Ele fala no documentário, pô, eu postei um vídeo meu no YouTube, né? Comecei a postar um, dois, três vídeos. Assim, numa semana, na semana seguinte fui pro baile, porra, tinha um monte de Cebolinha dançando lá também, cara. Sério, cara? Sério. Galera copiando na maior. Copiando. Isso é muito louco, cara. Isso é então, muito louco, YouTube, cara. Então, e internet, na época do Orkut, cara, até o Orkut acabar... Sabe, a comunidade deles, acho que tinha, cara, é um negócio assim, absurdo, milhares, era um número assim, 15 mil pessoas, sabe, uhum. Ou, eu não sei, era 15 ou 30, a parada assim, não sei, que era muita gente, uhum. muita gente mesmo, a dona da comunidade, ela aparece até no filme, explicando, falando pra caramba, oh, louco. Leandra Perfect, o nome uhum. dela, e... Hoje em dia ela trabalha no ramo cultural, no meio cultural, não sei muito bem o que ela faz. Uhum. Mas ela ficou famosa por isso, porque tinha milhares, milhares, milhares que de pessoas. Louco, e eles marcavam um duelo por ali, cara. Que da hora, cara. Por que ali, muito da hora, cara. Orkut, agora Facebook, entendeu? Os marcos ali, tem os crews dele ali, os bonds. Que da hora, cara. É uma cultura, porra, bem complexa, cara. Cara, isso é muito legal, cara. A gente tá vendo o nosso próprio hip hop surgindo ali, tá ligado? Tipo, a nossa versão do bagulho, tipo, a nossa. Tipo. Que a música, a dança, a rima, tudo, tá ligado? Tipo, é bonito isso, tá ligado? Tipo, é bonito pra caralho ver uma parada assim crescendo, tá ligado? Foda. Eu acho que o mais importante é que se você for aceitar isso como, tipo, não, tá, esse negócio veio da favela, eles saíram do Brasil, então realmente é um negócio que vale. Esse é um negócio que tá valendo, sabe? Isso uhum. agora é arte. Uhum. uhum. Ele é dança, é um gênero, não é só uns caras fazendo um bagulho lá. Sim. Não ver isso como um caso isolado, sabe? Tipo, você tem que ser capaz de enxergar que tipo, tem certas coisas que você vai olhar e falar, tipo, isso é coisa desses bandido filho da puta, que pode ser o próximo passinho, sabe? Pode ser Sim. a próxima coisa que alguém vai falar, tipo, não, isso daqui é genial, e daí vai voltar Sim. pra vocês e falar, não, é realmente muito bom mesmo. Não, e é muito engraçado que, tipo, tem um documentário, acho que era Netflix... se eu não me engano, que é o Rhyme and Reason, que é justamente sobre a história do hip hop de Nova York, acho que desde os anos 70 até finalzinho dos anos 90, que assim. Maneiro, hein, cara. Oi? Que irado, hein? Cara, porra. Esse documentário é do caralho. Tipo, como chama? Rhyme and Reason. Tem até entrevista com o Big e tudo mais, eu acho Nossa. Que foi logo depois do Tupac morrer. O Big Nossa. Tava vivo ainda, tá ligado? Preciso ver isso, cara. Né, do caralho, mostra tipo os encontros que eles faziam, tipo, tinha um encontro anual que eles faziam no hotel ali e tal, que tipo, todos os rappers que estavam pegando colavam, era tipo como se fosse uma Comic Con dos rappers, tá ligado? Oh, cara, eles colavam lá nesse hotel, montavam um monte de barraquinha, ficavam vendendo as demos, colavam todos os rappers grandes lá e tal, eles saíam divulgando, tinha umas festas nas piscinas lá e tal, a galera saia lá trocando uma ideia, isso aqui, blá blá blá, é muito louco. E daí tem uma cena, tem uma parte do vídeo que eles falam sobre breakdance. E daí tem um cara fodão, o nome dele é Mr. Animation, se eu não me engano. E tipo, o nome dele é isso, porque tipo, realmente ele se movimenta como se fosse uma porra de uma animação travada, assim. É bizarro, muito foda. E o cara vai falando assim, tipo, que hoje em dia é muito louco você ver galera tipo, que fazia break, né? Tipo, fazendo uns bagulho foda, né? Sendo levado a sério como dançarino e tudo mais, mas antigamente, no começo, cara... Se você, tipo, dançava break, você com certeza tinha uma ficha criminal, tá ligado? É muito foda isso, tá ligado? Tipo, é muito engraçado, saca? Hilário mesmo, cara. Louco. É uma brisa muito doida, cara. É tipo a capoeira, né? Pois é, cara. É tipo a capoeira, né? E, inclusive, no passinho, cara, no dia lá do Henry Harrison lá na quadra lá, tipo, os moleques começaram a jogar capoeira, sabe? É mesmo, cara. Os caras ficaram mais espantados ainda, meu Deus. Caramba. É que capoeira é muito surpreendente, velho. É muito da hora de ver, porque cara. Porque a menina, tem uma menina lá, uhum. que ela, pra mim, ela é a melhor dançarina do passinho que existe. É a menina que dança lá no... Na batalha. Uhum. Ela, capoeirista ela, cara. Que da hora, cara. O pai dela é professor de capoeira, ela é capoeirista. Então, ela faz os movimentos, cara, misturados com capoeira. Que da hora, velho. Absurdos, cara. Absurdos. Que da hora, cara. Ô, mano. Galera lá. Joga uns vídeos dessas porra no convés ali pra galera ver, cara. Tem, brother. Sério, velho. Tem que espalhar essa merda, cara. Tem vídeo dela. Que animal. Eu abro aí pra vocês verem. Nossa, por favor, velho. Vocês vão ficar de cara. Mano, isso é muito legal, cara. Isso é realmente muito legal, cara. Nossa, mas acho que comparação com a capoeira é genial, né? Sim. Que é definitivamente isso, sabe? É? Cara, é o histórico da negação da cultura, entendeu? Do pobre, uh-huh. entendeu? Sim, exatamente. É só mais um histórico, entendeu? É, tipo, assim, é a história se repetindo ali, tá ligado? É, cara, igual todo professor de história fala, cara, por favor, me convença de que a história não é cíclica. Cara, é real mesmo, velho. Me convença, cara. É real mesmo. Convença. Cara. É que a gente falou agora, tá ligado? Tipo, é só ver todos os gêneros modernos, digamos, de música, tá ligado? Desde o jazz ao blues ao rock ao rap, tá ligado? É a mesma merda. Começou como um gênero de negro que a galera. Isso fala, só fala sobre putaria e drogas e festa. Que é só horrível. Isso, vamos acabar com essa porra aí. Exato, daí de repente a parada virou. É o que eu gosto de chamar de, tipo, música de pai, que você paga 400 conto pra ver um show, tá ligado? É. Saca, tipo. É foda que a discussão sobre. É, porque eu não gosto de funk ou qualquer coisa assim, é sempre um negócio de... Você não teria essa discussão se o argumento fosse só eu não gosto de ouvir isso. Uhum. É sempre um negócio de, tipo, eu desaprovo os valores que essa pessoa tá colocando dentro da música, cara. Sabe? Que é idiota. Porque, é completamente tipo, imbecil, cara. Você é tipo... Você tá realmente negando o negócio como uma expressão da identidade dele, sabe? Sim, cara. Porque não é tipo... Ah, não, não é que... Não é que eu não... É igual... Eu não tenho nada contra viado, só não quero que chegue perto de mim. É exatamente isso, o clássico, eu não sou preconceituoso, mas três pontinhos, tipo, tá ligado? É uma discussão que você não teria se fosse só, ah não, eu não gosto. É igual se ouve Cat Stevens, mas não gosto de Eric Clapton, sabe? Uhum. Você não tem essa discussão de tipo, por que um... pode mais que o outro. É só, tipo, eu não... Eu não vou com a cara. Mas quando você vai falar sobre funk, é tipo, ah, não, isso não é música, zoado. É de, tipo, eu não aceito isso como uma expressão, sabe? Não, Nutella, é muito engraçado aqui, tipo... tá cremosa. É um negócio que você não discute, mas quando você fala de todos os outros gêneros de música e funk, um não é música. Uhum. Sério, eu já ouvi um trilhão de vezes de tipo, que você ouve? Tipo, ah não, eu gosto de todo tipo de música. Menos pagode, funk e sertanejo, que não é música, né? E assim, por que não é música, tá ligado? Tipo, mano, tipo, é muito bizarro isso, cara. E por que você faz questão de se desassociar de qualquer coisa? Porque se você fala, eu gosto de tudo menos esses três, tá claro que você não gosta de nada específico. Você só quer deixar claro que... Eu não gosto desse. Não, sabe? Você... Veja bem, é muito engraçado que é sempre essa tríade, tá ligado? Eu gosto de tudo quanto é música, menos pagode, sertanejo e funk. Então, basicamente, você tá falando o seguinte, eu gosto de tudo quanto é música, exceto qualquer merda que é feito no Brasil. É exatamente, né? Saga, tipo, qualquer música é feito por aqui, por pessoas daqui, eu odeio. Foda. Tipo, é muito bizarro, tá ligado? Foda. É muito então, bizarro. Amigos, por favor, vão... Meçam seus preconceitos, parças. Exatamente. Meçam seus preconceitos e voltamos já com coisas crocantes e cremosas e talvez eventuais perguntas. Beijos, até mais. Abraços. Voltamos, senhoras e senhores, com a parte favorita de vocês, porque é a parte que vocês aparecem. Vocês acham que a gente não sabe? A gente sabe que vocês só querem, tipo, fazer aparecer. Parte do rolê. A gente podia sortear, né? Sim, cara. Vir um de cada vez, assim. A crocância. A maciez. A crocância e a maciez ao vivo aqui. Uhum. Assim. Então, para ler as vossas perguntas, o senhor Dabliel... Dabliel? Dabliel. Dabliel Dani Ponto vai ler todas para nós. Eu mesmo com minha voz de veludo. Voz de veludo. Voz de veludo. Todo mundo transando. Todo mundo transando é a melhor frase pra esse tipo de música. É, velho. Só transão. Porque tem uma vinheta tipo DJ, não sei o quê, quando você baixa música de site zoado. E daí vem um tipo, só um cara falando, todo mundo transando. Todo mundo transando. Enfim, ninguém transando. Nada mais corta a brisa do que a gente falando. Vamos lá, primeira pergunta do senhor Onirê de Moraes. Sim. Ele começa falando, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Quê? Sim. É. Sim. E ele pergunta, quais as brincadeiras favoritas de vocês quando vocês eram moleques e mais felizes? Vocês eram moleques danaditos e se aproveitavam das situações? O que ele quer dizer? Não, cara, do que você tá falando? Bem dúbio do que ele tá querendo dizer, cara. Então, o que você quer dizer com isso, cara? Eu não sei, cara. A minha brincadeira favorita era Fusca Porrada, cara. Quê? Como assim, que? O que é isso? Fusca porrada? Não. Tipo, sei lá, você tava de rolê com seu brother, e daí, tipo, fuscas de determinadas cores tinham valores de soco diferente, tá ligado? É, pode ser brincadeiras que envolviam violência. É, geralmente tipo, envolvia violência, licença, cara. Licença moca, sabe o que é isso? Não. Licença moca é o seguinte, se você tá na sala de aula e tal, e se você sentar sem pedir licença moca, a galera vem e dá tipo um cascudo, sabe? Com, uh-huh, com a falange do dedo, pau, nossa, na cabeça. Cara. E a galera, sabe, espera, sabe? Ele sentou, ele sentou, ele sentou. Espera. Daqui a pouco a galera vem por trás e... Sério. E tem várias... E realmente tem várias variações. Tem muitas variações com porrada também, né? Sim, tipo, sim. Placa de carro e tudo mais. Sim, sim. É, na minha era o 3. Era o Fusca porrada, né? Que, tipo, determinadas cores de Fusca eram... quantidades de porrada e... Cores tipo, do mal, entendeu? É, e você tinha que ver o Fusca. Se outra pessoa não visse o Fusca, ela tava fodida. Uhum. E daí tinha o coxinha porrada. Nossa. Você tinha que fazer a pessoa olhar pra coxinha. Ah, isso era muito bom. É, isso era animal, daí. Tipo, olhava a coxinha... A gente fazia isso na faculdade, pra você ver o nível de... O nível de adulteza das pessoas. Adulteza, exatamente. Isso é nova, isso é nova. E daí tinha uma favorita que era o fute-sangue. O vinho malha, no Rio deve ser o vinho malha. Talvez, é um que a gente pegava uma latinha... Amassava a latinha. Isso, ouvi mais. Era isso, né? E você ia chutando a latinha. Daí você passava entre a sua. Não lembro se era. Se passava entre a perna do moleque ou se batia no moleque. O moleque tomava um couro, tá ligado? Sim. Ele tomava chute, porrada e tem que alcançar num ponto que isso, assim, longe. Exato. Só que é difícil chegar nesse ponto. E o cara enquanto vai apanhando tem... até chegar lá. Exato. Exatamente. Caralho. Era bem bizarro, cara. Bem saudável. Será que adolescência foi... é foda, né? Será cara? Que. Ele queria saber isso mesmo? Se não era cara. Isso, bom, ele tá satisfeito agora com ele essa tá resposta sabendo, de qualquer jeito, né? É bom ele se satisfazer. Elias Porto pergunta, se vocês fossem tipo a galera do Sense8, quais pessoas participariam do cluster de vocês? Vocês sabem o que é isso? Não. Eu fiquei com medo de perguntar o que que era. Eu não faço nada assim, que é. Boba aqui. Eu vi que tem, mas eu não sei do que se trata. Os irmãos Wachowski, que eram dois irmãos e agora é um cara e uma mina... Eles têm uma série no Netflix agora que chama Sense8 e são tipo 8 pessoas que elas dividem sensações, sentimentos, conhecimentos e então elas são meio que... É tipo a internet, elas são tipo 8 computadores conectados um com o outro, sabe? Então eles tipo, um sente o que o outro tá sentindo e um pode... Tem tipo um cara tomando um couro e daí tem um outro cara que luta com o Gifu. Então esse cara que luta com o Gifu vai salvar esse cara, entendeu? Cara, eu acho controlando que... ele. Cara, eu acho que não quero dividir sentimentos com absolutamente ninguém que eu conheço, cara. É, então, eu acho que eu sei mais com quem eu não quero dividir. É... Tipo, ninguém que faz SNM, ninguém que... Ninguém do meu círculo social. É. Tipo, ninguém. Será que é o jeito perfeito de, tipo... se viciar em heroína? Porque daí é outra pessoa que tá viciada. Talvez. Você só sente a parte boa. Eu acho que você sente a parte ruim também, você né? Pegar eu não procurar. Sei, porque tipo, o vício de heroína é químico. E se você não tem a química dentro de você... Então, mas quais são as regras desse negócio, né? É bom, isso é verdade, cara. É mas bom você não descobrir. Essa é uma boa pergunta. Realmente, eu cara. Acho que é um negócio pra gente responder no futuro. De, tipo, ter um time muito bom de pessoas. De 8 pessoas. Cara, pra eu roubar as coisas delas. Né? Essa é a sua resposta, cara. Próxima pergunta, Daniel Duarte. Vocês têm alguma falha profissional que sabem que precisam corrigir, mas sempre falta vontade? Essa, falta de vontade. Falta de vontade. Falta de vontade. Uhum. As pessoas brigam o ano inteiro por isso, né? Leiam autoajuda, Augusto Cury, pra ter vontade. Essa foi uma ótima meta-resposta. Sim, cara. Próxima pergunta, Bruno Grandes. O podcast vai continuar só com o Raoni e o Danibas agora que Peter Falcon vai dar um rolê na Gringa Lex? Sim, não, sim, cara. Não deixaremos vocês órfãos. Não, cara, vocês vão ouvir eu e o Raoni falando um monte de merda. E hoje, excepcionalmente, o Gabriel aqui com vocês. Sim, sim. A gente vai tentar... Eu acho que a gente já se fudeu de primeira, né? Porque, tipo, a gente conversou que a gente vai sempre tentar trazer convidados pra gravar junto com a gente. Só que nem a gente vai ter que arrumar um pelo menos tão bom quanto ele pros próximos, cara. E a gente não vai achar, sabe? Não, a gente, velho, se fudeu completamente. A gente vai ter que, tipo, sei lá. O próximo vai vir o Thor, o cachorro do Daniel, aqui gravado. Vai cachorro. Comer o microfone. Cara, posso falar do cachorro do Daniel? Fale. Pô, eu tava trazendo um sanduíche de calabresa, né? Porque assim, eu não conhecia o Raoni. Eu conheci o Raoni lá embaixo na padaria, ele tava matando um sanduíche de calabresa e eu olhei, caralho, eu tenho que pedir isso aí. É isso. Eu isso falei, isso amigo, é bem Raoni. Eu quero um sanduíche igual daquele rapaz ali, ó, o Raoni. O Raoni. E todo mundo me conhece. É. Ei, o Raoni, cara, tudo o cara bem? Me olhou torto assim. Que Raoni? Ah, tá, foi calabresa. O índio? Tá ligado? O índio, Raoni. Aí ele fez igual, aí eu não comi na hora, né? Porque eu subi, precisava subir. Uhum. Cara, eu entrei aqui na porta, falei com todo mundo, sabe? Veio o cachorro do Daniel, super grande, cara. E deu-lhe uma mordida no saquinho de papel, cara. Ele rasgou tudo, cara. Mas entrou na porta assim, ele tava a menos de um metro da porta. Não é como se ele tivesse entrado, sentado no sofá. Não, cara. Não, ele, tipo, ele passou pela porta e o cachorro já tava comendo a comida dele. Sério, cara? É que você tem que entender que o Thor é um cachorro bem objetivo. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, cara. Tipo, ele viu ali pessoas entrando, ele olhou pra aquele sanduíche e falou, é isso que eu quero. Ele não faz média. Não, cara. Ele vai pra meta dele, tá ligado? Ele é um e é bom que quando eu sentei no sofá pra comer o meu sanduíche, eu só peguei o pacote, o saco de papel, e ele já tava vindo, sabe? Lá do outro lado da sala. Tipo, foi só o barulho do papel, assim. E ele já virou e veio, de, tipo, não, é aqui mesmo, vai rolar. E fazendo um gancho com a outra pergunta sobre falta de vontade, cara, não, vocês não precisam ler Augusto Cury. Mentalizem o Thor. Ele não faz média, ele vai direto ao que ele quer. Sim, cara. O Thor é um exemplo de vida, cara. Sem rodeios, né? Ele sabe o que ele quer e ele vai atrás disso. Sim. Yes. Próxima pergunta, do nosso ilustríssimo amigão Guilherme Match. Grande. Salve, Matchzito. Match. Pergunta dele é: qual era o brinquedo preferido de vocês na infância? Putz, quando eu pirava em Cavaleiro do Zodíaco. É, era isso que eu ia falar. Cavaleiros do Zodíaco eram legais, cara. Mas antes disso, eu tinha uns brinquedos do He-Man, que também eram anteriores à minha idade, assim, eram gente mais velha que tinha eles. E minha mãe foi achando vários, e eu tinha o castelo do He-Man e vários bichos. Só que eles eram ligados, tipo, o tronco e a cintura eram ligados por um elástico. Sim, velho. É, isso é comandização, não, cara? Que ficava com a cintura de lambada solta. Também. Só que os do He-Man eram enormes, parrudíssimos, assim. Fortes, né, cara? Só que se você puxasse isso e arrebentasse o elástico, o brinquedo acabou. Sim. Tipo, você se fudeu, acabou, não tem salvação. E sempre tinha um filho da puta pra pegar e estragar o bagulho, velho. Aquela curiosidade da criança, né? Vamos ver o que acontece em te ticar se eu puxar, até o final. Nossa, foda. Era muito engraçado que, tipo, se você quebrava o elastiquinho do seu comando de ação, parecia que ele tinha deslocado a cintura, tá ligado? Pra sempre, sabe? Era ridículo, cara. Como é que você vai lutar contra o cobra se você deslocou sua cintura, G.I. Joe? Poxa vida. Próxima pergunta do senhor João Vitor Bueno. Alô, Lucas. Alô. Estava discutindo com uns amigos sobre prefixos que tornam as coisas mais legais. E chego à conclusão que Digi, Eletro e Cyber deixa tudo muito mais insano. Tipo, Cyber Mendigo, Digitrauma de infância, Eletro Bucas. Acho que vocês pensariam em coisas até mais legais. Abraço. Genial. Eu acho que não. Eu acho que você pensou em coisas bem legais, cara. Foi muito bom. Essa foi uma reunião produtiva que você teve. Cara, realmente, velho. Eu acho que a gente não tem. Você tem alguma sugestão melhor? Algum que prefixo? Que você acha do caralho? Eu ainda tô espantado ainda. Só não consegui explanar com palavras, entendeu? É por isso que eu fiquei na minha. Mas eu acho que você já ganhou essa competição. Sim, cara. The winner is you. Yeah. Próxima pergunta, senhor Yuri Ortinelst Blaze! Que menino de ouro! Tem algum jogo de alguma geração passada que vocês têm muita vontade de jogar ou rejogar? Onimusha 3! Onimusha 3, por favor, velho! Eu preciso jogar Onimusha 3! Caralho. É o melhor jogo! Cara, pior que eu tava pensando nisso esses dias, agora eu não lembro qual era a minha resposta, cara. Porra, Bonanza Brothers, velho. Do Mega Drive. Nossa, eu nunca joguei, eu acho. Esse jogo era legal, era tipo, era de dois jogadores e vocês eram ladrões. E daí era muito legal que era tipo split screen, né? Tinha a tela de cima, a tela de baixo. E era os dois numa missão de invadir. Cada fase era uma casa, um prédio, alguma coisa diferente. Vocês tinham que invadir e ser meio que sorrateiros e roubar uns bagulhos específicos assim na casa. Era muito louco, porque você tipo usava uns grappling hook pra subir no bagulho. Então, tipo, era bem legal, cara. Tem um jogo aqui que eu nunca joguei, mas eu gostaria que voltasse pro Wii U, que é o... Eles são no final do Nintendo 64 já. O pessoal já tava no PlayStation 1, até eu. E o dólar tava explodindo, tava muito caro comprar jogo de 64. É o Jet Force Gemini. Qual jogo é esse, cara? Cara, é um jogo bem louco. Eu vi o detonado dele e eu ficava assim, espantado de como tinha recurso e coisas pra fazer nesse jogo. Caralho, cara. Sério, e ele ficou ali no 64. Jet Force Gemini. Nossa, vou procurar. Sério, cara, bom e velho 64, cara. Assim, vocês vão ver, assim, o jogo... Vocês vão pensar, pô, preciso jogar isso. Que fita, cara. Vou procurar. 64 tinha jogos muito bons, cara. É? Tem, eu não tenho vontade. Cara, eu tenho vontade 64... de comprar um hoje mesmo. Cara, 64 tinha uns jogos muito loucos. Eles têm, consertaram deles e nunca mais jogaram. É. Mas é bom ter. Isso é verdade. É bom ter. Pelo menos isso. Fazer uma média com as garotas. Tá aí. Exato, é. Ei, boneca. Quer jogar meu 64? E, mano, tem Chu 1. Tem Chu-1, velho! Tem caralho, é verdade! Tinha, tipo, 6 fases e era o melhor jogo do mundo. E eram as melhores 6 fases de todos os tempos. É o ninja de fato, né, cara? Cara, era, velho. Era muito da hora. Cara, mas vou falar que tem um jogo que eu joguei recentemente que, tipo, ele trouxe de volta essa alma do ninja que eu achei do caralho, que foi o Mark of the Ninja, velho. Mark of the Ninja. Mark of the Ninja é um puta jogo. E o interessante é que ele é plataforma. Só que, tipo, ele é uma plataforma stealth, tipo, você é um ninja ali e tal, e você tem que meio que, tipo, mano, se engendrando e fazendo os rolês. É muito louco! Sim, é, um puta jogo, cara. É um puta jogo. Passei muito tempo jogando esse jogo. Enfim, foda-se. Próxima pergunta, Vitor Domiciano. Eu adoro que a gente passa meia hora respondendo, mas foda-se. Cadê os nomes italianos, cara? Acho tão legal. Domiciano! Victor Domiciano! Você tá responsável, então, pelos nomes italianos. Pela italianidade do bagulho. Vou tentar. Pergunta do senhor Domiciano. Lucas, vocês pensam em fazer novas temporadas de Tretas e Trutas? Poderia ser tipo True Detective, cada temporada de história e personagens diferentes. Poderia ser uma meta de Patreon, risos. Não sei a viabilidade técnica, mas poderiam dividir em um arquivo separado. Malocker, você nem tá ligado. Você nem tá ligado. A gente nem vai responder, você nem tá ligado. Exato. Próxima pergunta do senhor infame, o mestre das perguntas, senhor Mauri Link. O terror dos fóruns. Terror do fórum. Ele pergunta, olha, uma pergunta. Preocupa o fato da internet cada vez mais se baseando no formato vídeo? Os textões fazem falta, afinal? Cara, tipo, eu não acho que os textos estão fazendo falta. Eles estão ali ainda, tá ligado? Eu tipo... acho que vídeo é muito mais democrático. Não, com certeza, mas eu gosto dos textões, cara. Mas então, são coisas diferentes, né? Sim, com certeza. Porque é igual a gente tá falando do rolê do passinho, sabe? Tipo, ele aconteceu por causa do YouTube. Sim. É tipo, ele não aconteceria num textão. Não. Sim, sim. Definitivamente. Com certeza, com certeza. Até porque o brasileiro tem a mania de ler e não entender, né? Isso é fato. Sobretudo os odiosos. Sim, sim. Mas eu tava vendo isso, alguém comentou depois que, tipo, falta interatividade com a falta de texto, um negócio assim. E, tipo, eu não acho. Eu acho que o mais legal dos vídeos serem cada vez mais prolíferos agora é que, tipo, não só a quantidade de vídeos aumentou, mas a quantidade de pessoas fazendo vídeo aumentou. Então, tipo, acho que a interatividade pode muito bem nascer daí. De, tipo, você pode responder um vídeo que você viu com outro vídeo, sabe? Sim, sim. Isso então, é verdade. Vídeos infinitos. Sim. Então, mais vídeos, por favor. Isso é verdade. Mais vídeos. Louco. Próxima pergunta. Lucas Sá. Enfim. Luca Brasi. Ah, nossa, eu não tinha voltado até agora no episódio. Não. Tá aí. É porque no último você representou, eu rotei, né? A rodo, velho. Na rodo, logo no título. Nossa, é realmente. Genial. Ele pergunta, Bucaneiro, sendo pirata, vocês preferem aquelas bandanas matreiras? Ou os chapéus grandões de três pontas? Eu acho que é o combo. Você é um verdadeiro pirata quando você usa um chapéu bandana, em cima da bandana. Exato, né? Cara. Exatamente, cara. Usar os dois. E a perna de pau também. E a perna de pau. E o gancho, e o olho de vidro. E o olho de vidro. E escorbuto. Nossa, o escorbuto é pra quem é true. E, quando mano, você tem escorbuto é porque você ganhou. E outra característica, você tem que ser gangsta, cara. É, cara. É. E, mano, várias DSTs, ó. Todas elas. Várias DSTs. Todas. Escorbuto. Porque piratas não sabem o que eles estão fazendo quando eles estão transando. Próxima pergunta do Lorde, ilustríssimo Czar, senhor mestre. Marcotino! Marcotto! Antonio Velloni Figueiredo Junior! Junior! Junior! Marcotto! A sonoridade! Ele pergunta por que o tratamento psicológico é tão complicado e burocrático nesse país. Caralho, velho, que pergunta, essa Marcotinho. Essa é uma pergunta bem específica. Eu queria que ele tivesse aqui pra explicar. Acho que na próxima a gente devia tratar desse assunto. Exato. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu não sei responder a sua pergunta, Marcotto. Sério, cara. Mal mas aí, faz mano. Sentido. Não é como se as coisas no Brasil não fossem burocráticas. E complicadas, é fato. Complicadas, terríveis. Eu não sei, Marcotinho. Talvez você tenha que entrar no convés dos psicólogos e perguntar, ele tá ligado? É psicólogo, Marcotto? Não. Isso seria legal, né, pô? O Marcotinho psicólogo. Não, ele já é um Lorde das Vendas. Você é psicólogo? Ele já é um grande gerente. Ele já é um gerente de psicologia. Então, é, de um certo modo ele tem. De um certo modo, sim. Vender, é verdade. É todo um jogo psicológico. Sim. Próxima pergunta. Sua! Uau! Gabriel Imperiano. Presente no Imperiano. Imperiano. Ele pergunta. Você pergunta. Ah, meu Deus. Falcão continua normalzão? Sim. Sim. Sim. Não mudou. Não mudou nada. Fala, canta a vinheta aí do Falcão Normalzão, hein? Falcão Normalzão, ele faz tudo normal, nada excepcional, é tudo na média. Acha de velho. É. Cadeira de balanço. Cadeira de balanço. Acordar no domingo pra assistir a largada. Nossa, isso é o que encerra a música. Meu jogo favorito é Forza. Pronto, cara. Essa é a música do Falcone Normalzão. Falcone, legal. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Saudades already. Um beijo normal pra você. Um beijo normal. Paulo Viana pergunta. Quando acabar Tretas e Trutas, vocês pretendem começar... Sim! A gente pretende, já falamos. O que ele falou? Ele perguntou se a gente pretende começar outra história de RPG. Sim, mas a gente respondeu outro cara que ele não tá ligado. Então eu acho que a gente tem que não responder esse também falando você não tá ligado. Então, Paulo Viana, você não está ligado. Você não tá ligado. Nem tá ligado, velho. Não tá ligado. Se fudeu. Próxima pergunta da senhorita Thaís Barros. Thaís. Terminei Banshee e preciso de uma série pra encher meu coração de ação, mistério e violência novamente. Então lanço a pergunta. Sopranos ou The Wire? Eu acho que os dois. Eu acho que é tipo... É que eu não assisti Sopranos, então vou falar The Wire. Mas sim. Sopranos e The Wire. Você só tira cara ou coroa. É, vê qual que você assiste primeiro, mas assiste os dois. Assiste os dois. Eu preciso assistir Sopranos. Se eu puder dar uma dica, eu acho que você deveria assistir uma série violenta, mas que não acontece violência nenhuma, que é Trailer Park Boys. Eu ouvi falar que é muito boa essa série. É muito boa. É engraçado. É tipo, é o redneck do Canadá. Do Canadá, né? Pode crer. Pode crer. Hilário, cara. Verei. Os caras são traficantes. Porra. De maconha, explanta, mas nunca dá certo. Você pega fogo a plantação. Que da hora. Estou sempre se ferrando, cara. Louco. Eu vi umas fotos do Snoop Dogg com os atores da série no Instagram dele. Que da hora. Próxima pergunta. Tá. Senhor Ricardo Brito da Silva. Da Silva. Ele faz uma pergunta profunda, cara. Nossa. Um tamanho impacto filosófico. Ele pergunta: a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Você não assistiu o Rei Leão? É um ciclo, velho. Eu acho que depende da vida e depende da arte. Essa foi a melhor resposta. Né? E a história é cíclica, infelizmente. Desculpa, então, professor de história. Mas acontece sempre. É um ciclo. É uma roda. Sim. Do Game of Thrones. Sim. É uma roda. Próxima pergunta não é uma pergunta, sim um comentário do senhor Carlos Pivotto. Pivotto. Carlito. Ei, Pivotto. Carlos, que é minha pizza. Take the gun, take the cannoli. Take the cannoli. That's a spicy meatball. Meatball. Pivotto. Pivotto, enfim. Would you take my meatball? Pivotto comenta, só quero dizer que é muito maneiro ser roommate do Falcão e joga em Little Alchemy. Sim, Little Alchemy, cara. É maneiro ser roommate do Falcão e sim Little Alchemy, cara. Little Alchemy. Eu comecei a jogar e, cara, eu tentei me afastar. Porque, cara, é treta, velho. É foda, cara. Eu prefiro parar. Pequeno Alchemy, Gerenciando. Gerenciando em São Paulo, bem São Paulo. Fazendo a reeleição. Fazendo tsunami. Fazendo tsunami. E tubarões. Ei, galera, vocês querem água? Não vão ter! Não vão ter, se fuderam! Próxima pergunta, Felipe Neves. Desculpa o atraso, caros bucas, e aqui vai... Mas que atraso? E aqui vai minha pergunta. Qual seria o nome do barco de cada um de vocês? Acho que já perguntaram isso, né? Não, não perguntaram. Eles perguntaram qual que seria o nome do barco geral. Ah, tá. É que geral. Se cada um, cada um de nós tivesse um barco, qual que seria o nome de cada um deles? Seria Imperial. Meu barco seria... A Barba dos Mares. Nossa. Uhum. E o seu Rony? Queijo suíço. Eu acho que Hans Donner. Eu aparentemente não consegui pensar em nada. Oh, né? O seu seria The Marker. De Marx. Seria The Marker, exatamente. The Marks Marks. The Marks Marker. The Marks Marker. Pronto. Próxima pergunta, senhor Alexandre Luna. Lana. Lana. Lana. Alexandre Lana. Isso. Maui. Bucas. O universo será destruído. Caralho. Ok. O universo será destruído e a única maneira de evitar que isso aconteça é uma briga até a morte entre vocês. Quem venceria? Nossa, o universo é. É. Não, briga de morte entre a gente, entre não gente. O universo. Então, mas se a gente brigasse entre nós, todos morreriam e esse seria o único jeito de impedir que o universo seria destruído. Logo o universo venceu. Eu não sei, cara. Acho que o Falcon ia cair primeiro, velho. Não, mas. Eu acho que não, depende das armas envolvidas, cara. Ou será que é briga de mãos? Depende das armas. Não, mãos. Não, pirata sempre carrega arma, cara. É. Pô, e tem pirata que dá tiro com a perna de pau. Cara, eu tenho um tchaco, velho. É verdade. Eu sempre chego aqui e olho, tipo, por que, que tem um tchaco na estante? Não, e digo mais, eu tenho um tchaco e na área de serviço eu tenho um pé de cabra, cara. Tipo, o Falcão, e o Falcão acho que seria um pirata versado em facas, cara. Em facas? Pô, porque ele é magro, sabe? Ele não ia brigar com ninguém, entendeu? Ok. É. E você, Raoni, o que, que você faria? Eu não faria nada. Eu ia morrer. Ia ser horrível. Pô, nem um Bacamarte, cara. Eu não sou um guerreiro, eu sou um artista. Vocês não respeitam a minha arte. Se ia desenhar muitos xingamentos pra todo mundo. Próxima pergunta, senhor André Vasconcelos. Bucas, se vivêssemos em um mundo onde a culpa não existe, qual celebridade vocês gostariam de matar violentamente? Caralho. Nossa, mano, muito bom. Eu nem sei. Eu não sei, qual. Cara. Porque eu acho que depois dessa parte da culpa, eu tenho que escolher uma muito boa, né? Né, então. Ou mas aí que tá. É, se não tem culpa, eu mataria qualquer uma. Né, então. Exato. Eu mataria porque não vai ter... A graça é, tipo, se a culpa fosse te corroer por dentro, qual você mataria? Porque daí tem que valer muito a pena, sim, entendeu? Sim, sim. Mas é que, tipo, se a culpa não tá valendo, você pode matar várias celebridades. Pode matar você pode promover um genocídio em Hollywood. Pode matar tá sua mãe, não tem, e tá não de tem boa, culpa mesmo. Você mata geral, já era. Eu não sei, cara. Eu não sei. Ninguém quer matar ninguém, né, cara? Bobagem. Eu tô meio susto, é mó trampo, tá ligado? É mó trabalho, cara. Tem que esconder depois. É porque foda que, tipo, você só não tem culpa, mas tem todas as repercussões de matar uma pessoa, exato, tá ligado? Exato, cara. E é mó treta, porque você vai ter que matar uma pessoa, daí você vai ter que esconder o presunto, daí vai ser o mó... presunto. Ainda que não tenha culpa, você vai ser um assassino, cara. Exato, e daí ainda a galera se descobre, cara, vai ser mó burocracia do caralho. Vai ter que pagar mó grande advogado, eu prefiro não matar ninguém, cara. É melhor não matar ninguém. É, melhor. É. Isso aí. Próxima pergunta, Alexander Jones. Alexander. Staring Alexander Jones. Buca, se vocês tivessem que criar um restaurante temático, qual seria o tema? Pizza. E aí chamou o lugar de a pizzaria. El pueblo pirata. Eu adorei a coisa, tipo, que gusta la pizza. Assim, tipo, pizza. Eu acho que é um ótimo tema. Seria definitivamente esse sempre. Ou tipo Danny DeVito. Esse seria o tema do meu restaurante. É tudo pequeno. Tudo pequeno. Italiano. Restaurante Gimbelucci. Gimbelucci. Tá morto. Tá morto. É, já era. O Alexander Jones tem um PS pra essa pergunta, né? Ele diz, pergunta bônus. E se esse tema tivesse que ser uma obra como um jogo, filme ou livro? Nossa, aí a pergunta ficou mais interessante. Mas peraí, ainda. O jogo, filme, poderia, jogo ser, livro. Poderia ser igual Bloodborne, cara. Você tem que matar a sua comida. Se o tema do seu restaurante fosse outra coisa que já existe, né? Você teria que transformar o seu restaurante temático de acordo com um jogo, livro, filme. Ai, eu teria um restaurante do Majin Buu que serve todos os doces que ele transforma as pessoas no Dragon Ball. Louco, nossa, cara. Nossa, ia ter o biscoito do Daburá, ia ser bem da hora. Cara, isso ia ser da hora. Eu ia fazer um restaurante... Se você tá ouvindo estática agora, já, é porque o Daniel colocou o microfone na testa. Eu já trabalho com restaurante, né? Então, pra mim, sei lá, cara, eu acho que eu faria outra coisa. É. Mas eu amo o que eu faço, tá, gente? Se você fosse fazer um quadrinho, filme ou livro com o tema de algum restaurante... Qual seria o restaurante que você botaria? Perguntar ao contrário. Flipa assim. O comentário. Seria... Eu faria um... Eu seria algo inspirado no restaurante do Palhacinho, dos Arcos Dourados, entendeu? Caralho, imagina. McDonald's. Eu não tenho resposta para sua pergunta. Pizza. Pizza. Próxima pizza, pergunta. Ah, seria inspirado no Spaceballs, é esse o nome do filme? Pizza da Hut. Pizza da Hut. É o Pizza da Hut. Pizza da Hut. Próxima pergunta, Vitor Miranda. O que veio antes? Puta que pariu. O pós-punk, o pós-rock, o pós-metal ou o pós-hardcore? Pós-rock. Pós-rock. Não, foi desculpa, foi o pós-punk, cara. Pós-punk. Pós-rock é um gênero relativamente novo, cara. Novo, tipo, 10 anos. Né? E Paulo Victor, eu não entendi essa pergunta. Ele falou, gente, e o Stannis? Stannis? Baratheon. Eu não sei, é isso? E o Stannis? Cara, mas é complicado falar de Game of Thrones porque... Porque você não sabe quem assistiu essa semana, é spoiler. Melhor pular, mas muita treta. É zona de spoiler, cara. Sério, tá da hora, hein? Até porque eu tô vendo, tô no quinto episódio. Tá no quinto? Tô, cara, tô atrasado, cara. Nossa, velho. Meu Jesus. Coisas vão acontecer. Não, mas eu vou matar tudo, cara. Mata. Nossa, sério, tá louco. Tá muito da hora. Sim. Aliás, a Thaís, se ela quer violência e morte, ela podia só assistir Game of Thrones, tá? Violento tá aí, né? e morto. Mortal, é violento e cheio de morte. Muitas mortes. Trutas e mortes. E tretas. Trutas e mortes. É um filme sobre pescaria, tá ligado? É. São vários peixes mortos. Ah, meu Deus, eu só pesco trutas mortas! Nada vem vivo! Melhor filme. Acabaram as perguntas? Acabaram as perguntas, cara. Acabaram as perguntas. Vamos falar mais 2 horas sobre funk que tava da hora. Por favor. Não, eu acho que esse é um episódio para as pessoas aprenderem o que é o passinho e daí o Gabriel tem que voltar da próxima vez e daí a gente vai ter um novo debate instruído com pessoas que sabem no que você tá falando. Sim, cara. Seria um prazer. Vai ser bem melhor. Feedback da galera, perguntas. Seria um prazer responder as perguntas da galera. Ele tá aí no convés, é só gritar que ele responde. Sim. Mas não vão gritar bobagens, por favor. É, não, grite coisas legais. Ele só vai responder coisas interessantes. Não, mas a galera que ouve vocês, eu acho que eles têm um contrassenso parecido, do contrário, eles não ouviriam vocês. Entendeu? Ah, sim, não, a galera do convés é uma galera com cabeça no lugar. A galera não é odiosa, não. A galera não, do bem. Representam. A gente odeia as coisas certas. Bucas, você que ouve o convés, você tá de parabéns, cara. Isso aí, galera. Parabéns para os você é um ótimo pirata. Um ótimo você ouvinte. Não odeia ninguém. Dicas e truques, dicas. Quem tem dicas? Eu não tenho nenhuma. Não tem nenhuma dica. Não. Então, ninguém vai ter dicas. As dicas vão ser todas do Gabriel, que ele vai colocar essa surra de coisas que ele falou hoje no post do Tumblr. E vocês vão todos ter que ver essa porra porque tudo. É da hora. E uma dica assim minha, pessoal, é o seguinte: não joguem Bloodborne, cara. Cara, velho. Não joguem, cara. Tenho que concordar. Eu nem joguei, eu só vi o Falcão jogando e falei, cara, eu não vou chegar perto. Se vocês jogarem, vocês vão gostar muito. Mas fica a dica, jogue. Cara. Não joguem, cara. Fiquem longe dessa porra. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. YOLO. Sei lá, vai pra um museu, tá ligado? Vai fazer outra coisa. Vai viver viajar. A vida, cara. Vai viver a vida, vai ver o céu. Vai tomar um banho, tá ligado? Tipo... Pô, sei cara, lá, vai faz amar. Isso não, cara, porque eu senti, vai fazer amigos. Um exemplo, eu não sou jogador gamer, não. Mas eu sou muito mais casual do que heavy gamer. Mas eu teve um dia, tiveram 2 dias aí, um feriado, semana passada, que eu fiquei praticamente 2 dias jogando direto. Nossa, é louco. É claro que eu levantei, comi e tal, mas basicamente eu só saí de casa mais. Pra fazer o funções básico. Biológicas... Básica, simples, é. Sim, aí claro. No sábado eu fui jogar... Só fez coisas que permitiam ele continuar jogando. Exato. Sim, ó. E olha que nessa mesma semana eu nadei e corri. Ou seja, 3 km pra chegar até natação. nadei uns 30, 40 minutos e voltei correndo mais 3 km, ou seja, natação. Caralho. E corrida, 6K. E isso foi na quarta-feira. No sábado eu fui jogar, logo depois dos 2 dias de maratona Bloodborne. Nossa, uhum. No meu primeiro Jesus. Chute no futebol, eu senti, cara. Caralho, cara. No primeiro meu chute, Deus, cara. Ou seja, cacete. Bloodborne não faz bem pra saúde. É, não faz bem. Não faz Bloodborne. Fume cigarros, mas não jogue não Bloodborne. Não joga, é exatamente. Exato. Então é isso, amigos. E, porra, que legal, né? Que legal. Foi legal. Ótimo... Um debate. Podica, meu. Um ótimo podica. Podicas. Se você quer mais Max Ribble na sua vida... Vamos agradecer, Gabriel. Gabriel, muito obrigado, cara. Esse foi um excelente podcast. E você está sempre convidado para voltar aqui pro nosso navio e falar sobre várias coisas. E se tem algum recado que você queira dar pro pessoal? Algum jabá, alguma coisa do naipe? Sim, eu... Quero agradecer também, né? O Falcão, infelizmente, não pôde participar, entendeu? Conheci o Falcão no Rio, comentei do passinho lá, ele, sabe, arregalou os olhos. Uhum. Meu Deus, cara, você tem que gravar com a galera, pô. Sim. Quando você vai pra São Paulo, pô, eu vou daqui a 2 semanas. Pô, beleza, tu vai gravar. Quero agradecer o Falcão, pô, sim. Super gente fina. Falar com a galera do Rio também, quando tiver encontro lá, a galera do Max Ribble no Rio, cara, compareço, é sempre muito legal. Uhum. Vocês mesmo. Claro, cara. Vocês. Se quiserem, vocês vão ser muito bem recebidos. Caralho, cara. Do Rio. Muito obrigado. E pra mim foi uma honra gravar com vocês, cara. Foi sensacional, muito bom, entendeu? Sempre ouvia vocês, não esperava gravar não. com vocês. Entendeu? Mas foi um puta prazer estar aqui com vocês. E um jabá, cara. Eu vou começar a gravar um curta-metragem, né? Entendeu? O pessoal deve estar achando que eu sou cineasta também. Não sou, cara. Mas as pessoas acreditam no que eu falo. Você não é muitas coisas, né? Exato. E as pessoas acreditam. Então eu já tô com a logística toda pra gravar um curta. Do caralho, cara. E vai sair daqui a pouco. E se vocês puderem hypar pra mim quando sair... Pô, vai atualizando a gente no conversa, cara. O cara é super agradecido. E vai ser sobre algumas sanções que o funk sofreu. Do caralho. Umas proibições, entendeu? Louco. Vai jogando no conversa ali que a gente... faz o bagulho bombaire. Ah, obrigado. Desde já. Agora, senhor Raonico, faça as honras. Agora, se você ainda quer mais Max Ribble na sua vida e não desistiu, tudo que a gente faz, que é basicamente só isso que você está ouvindo agora, está na maxribble.com. Se você quer seguir a gente no Twitter, nós somos @maxribble_ ou _, se você for de TI. E no Facebook nós somos facebook.com/somosmaxribble. Só um adendo aí, desculpa te cortar. Pessoal, bucaneiros, me desculpem o chiado carioca, tá? Só isso. Eu sinceramente acho que é providencial o chiado. Eu não ouviria nada sobre passinho de alguém que não falasse como carioca. Eu ia falar, tipo, que esse idiota, quem é esse imbecil acha que ele é? Ele não fala igual carioca. Boa, boa. O cara falou, pô, passinho, eu! Moça veio falar passinho, velho, sai fora. Não, tá ligado? E por fim, a dica real, velho, é que você tem que estar no convés da Max Ribble, esse antro de grandes gênios e ídolos da sociedade contemporânea, que são os bucaneiros. Lá você pode mandar perguntas pra gente, ouvir a gente falar merda, debater os grandes tópicos da internet e mandar o que você quiser, na verdade. E curtir a vida doidada, amar, pular, brincar e gritar. Pintar o set mesmo. Yes. É isso? É isso? Muito, cara. É isso? Considerações finais? Tá sendo. O que quer dizer pintar o set? Eu não sei, mas eu adoro a expressão. Sinto um tio velho falando. Você já tentou pintar um set? Você já tentou pintar então, um set? Então, o que quer dizer? Não, mas eu digo literalmente pintar um set. Então... Vocês já pintaram um set? Pegaram um pincel e fizeram um set? Não, cara. Vai ser uma meta-obra. Será que deve ser louco? Não, então, será que é incrível? Será que te dá felicidade? Uau! Tipo, será que é legal porque... É que não faz sentido ser legal porque é fácil, porque o 1 é muito mais fácil do que um 7, é tá ligado? Fácil, então. Será que é uma gíria dos pichadores da pré-história da pichação? Assim? Tipo, pintar um 7 porque tipo, você tá de boas? Não, mas porque tipo, era o símbolo que eles pintavam. Tipo é o picho de São Paulo. O primeiro símbolo da contracultura. Assim, deve ter um cultivo na parada, cara. Pintou o 7, hein? Poxa vida! Se você sabe ou tem grandes indagações sobre o que é pintar o set, mande pra gente e quem sabe esse é o tema da próxima semana. Nós vamos convidar pessoas especialistas em pintar set. O set e pintura e set e matemáticos e cientistas políticos. Imagina, 2 horas, 3 horas de podcast só sobre pintar o set. Mas então, eu acho que pintar o set tem uma repercussão socioeconômica na cidade de São Paulo. Tem a ver com o ocultismo também. É isso, amigos. Mandem beijos. Beijos. Beijos. Beijos. Beijos. Pizza. Pizza. Cara, isso foi louco, velho.